ao Terra Estrangeira, seu podcast internacional sobre turismo, imigração e intercâmbio. Hoje a gente inicia uma série de programas sobre intercâmbio. A gente tem uma convidada especial. Vamos nos apresentar primeiro, né? Ah, é vamos, bom, é sempre bom. É bom, né? O povo se lembrar quem somos nós, né? Lembrem-se da gente. Sim. Com carinho e emoção no coração. Primeiras damas, por favor. Eu sou a Fabiana Ferlin. Depois a segunda dama. Segunda dama. A avó tá bem, né? A avó tá legal. Manda um beijo pra véia. O Dimitri Cosma. Eu sou o Júlio. E a nossa convidada de hoje é a Elaine Oliveira. Que é a intercambista. Que pegamos aqui, laçamos a intercambista pra entrevistar. Ela tá no fim do intercâmbio dela. Né? Quer dizer, meu intercâmbio já acabou. Já matou todos os professores de raiva. Não, é isso. Mas resolveu que você não vai embora, é isso? Agora vai ficar. É, não. Só por alguns dias, infelizmente. Se eu pudesse, eu ficava mais, né? Mas voltará. Assim, geralmente é o que acontece, né? As pessoas vêm pra estudar e aí ficam com Vancouver no coração. No coração. Nossa querida Vancouver. Sim. Ok, a ideia é voltar um dia, né? Bom, a Elaine vai contar pra gente um pouquinho da experiência dela como intercambista aqui no Canadá, mais especificamente na cidade de Vancouver. Ela ficou aqui durante um mês, foi isso? Isso, um mês e alguns dias. Um curso de um mês e ela vai contar pra gente os highlights. As peripécias. As peripécias de Elaine. As aventuras de Elaine. Com uma turminha muito da hora. Não, como é com ela hoje? Com uma turminha do barulho. Do barulho. Aprontando muitas confusões em Vancouver. E agora vai ser confusão pra todo lado. Vamos começar o interrogatório, então, né? Bombardeio. Bom, a primeira curiosidade. Por que o Canadá? Por que o Canadá? Uma boa pergunta. Bom... eu sempre quis fazer o intercâmbio. Eu sempre quis ir para os Estados Unidos. Eles me negaram o visto e eu vim para o Canadá, claro. Ah, essa experiência é sua, não minha. Eu não posso fazer. Não, é o seguinte. Eu já fui para os Estados Unidos quando eu era mais nova. Estados Unidos. A minha priminha escrevia o mundo já era colorido já, não? Estado Zunido, com Z. Nossa, é um estado de alguém zumbindo na sua orelha, né? De moscas, né? É, até que... Não, tem paralelo, é interessante. Bom... Não, aqui a gente, os nossos ouvintes dos Estados Unidos vão ficar revoltados. Ah, é? Eles vão ficar zunindo de raiva, é isso. É. Bom, sempre que você fazer um intercâmbio, desde meus 17 anos, só que eu tinha meio que medo... E mais pra frente eu fui amadurecendo a ideia de fazer intercâmbio e ou eu tinha tempo e não tinha dinheiro, ou eu tinha dinheiro e não tinha tempo, porque eu tava trabalhando pra caramba. Aí eu falei, caramba, será que eu nunca vou conseguir fazer intercâmbio? E fui adiando e pensei, ixi, acho que eu tô velha. Por que não comprar? Comprei. Falei, acho que eu tô velha pra fazer intercâmbio. Mas aí eu pesquisei nas agências de intercâmbio. Na verdade, primeiro eu sempre pesquiso pela internet, né? Vou vendo algumas coisas aqui, outras ali. Aí uma amiga minha, que estudou comigo há mil e ducas atrás, ela disse, ah, eu acho que vou fazer um intercâmbio, assim, assado, vou pra Londres. Aí eu falei, intercâmbio? Aí ela me explicou mais ou menos como era, me indicou a agência de intercâmbio pela qual ela foi. Então você fez por agência, né? Foi. E aí ela falou assim, ah, tenta? Daí eu falei, putz, é uma boa ideia. Aí eu fui até essa agência pra conversar, ver direitinho como era, e eu tinha em mente que eu não queria Estados Unidos, porque quando eu era mais nova, eu fui visitar, falei, ah, eu queria conhecer um país diferente. Daí eu pensei, putz, a Austrália é meio complicado, o sotaque é bem forte, aquelas coisas todas. E bem aconteceu aquele incidente com aquele jovem lá que foi morto pela polícia. O cara tava meio... Na Austrália? Ou em Londres? Foi em Londres. Foi na Austrália. Você tá falando do Jean Charles, não? Não, aconteceu alguma coisa na Austrália também. Aconteceu alguma coisa com um jovem na Austrália que ele saiu com uns amigos, acho que pra alguma balada, coisa assim. Eu não lembro exatamente o que aconteceu. Só sei que foi bem nessa... Foi recente. E eu falei, não, Austrália não, não me traz uma cara muito boa. E Londres, eu falei, eu não tô afim de ir pra Londres, o sotaque, o inglês britânico não me agrada, eu prefiro o americano. Olha aí, polêmica. Não, como polêmica, não, é tão absurdo, bonito. Absurdo. Bonito é, mas eu acho estranho. Sotaque inglês mais lindo do mundo. É um pouco não, pedante, eu gosto, né? Não, eu gosto. Sua quando pedante. Eu assisto alguns filmes e eu vejo que tem o inglês britânico rolando, eu falei, ah, é bonito, mas eu falei assim, eu acho que eu prefiro o inglês americano canadense, aquela coisa assim que mistura um pouco de tudo e... É, acho que essa coisa do sotaque acho que vem muito do costume, né? É. Porque a gente tem costume de ouvir as músicas dos Estados Unidos, de ler os... de ver os filmes dos Estados Unidos, né? Então... É, eu gosto de ouvir o inglês britânico, mas eu prefiro me comunicar em inglês americano. É, você aprendeu, você estudou inglês antes? Na escola, eu nunca fiz curso de inglês particular, sempre foi pelo que eu aprendi pela escola e aprendi traduzindo letras de música, aprendi escrevendo letras de música, inclusive. Então, eu falei assim, ah, eu preciso aprimorar o inglês. Mas é engraçado, né, esse lance. Não tem jeito, né? A gente pode estudar o que for no Brasil. Eu acho que pra, sei lá, entender mesmo o funcionamento da língua, você tem que ir pra algum país onde se fale, assim. Ah, é verdade, porque... Algumas pessoas podem discordar. Apesar que eu acho um mês muito pouco pra você realmente entender muitos aspectos. Você pode até compreender alguns aspectos a mais, mas acho pouco pra você... Sim, eu também acho pouco. Um conhecimento profundo, né? Eu também acho pouco, mas o que eu podia fazer? É a única opção que eu tinha. Porque, assim, certas gírias, inclusive, elas são relacionadas ao futebol americano ou ao beisebol, né? Que aí você só vai entender mesmo... Muito vendo, depois, né? Vendo o jornal, vendo, né, ouvindo as pessoas conversando, né? Bom, e na verdade você escolheu o Canadá por uma sugestão da agência ou não? Foi por eliminação, como eu comentei, porque eu não queria ir pra Austrália, não queria ir pra Londres, não queria ir pros Estados Unidos. Falei, ah, então vou pro Canadá. Aí a dificuldade foi escolher em qual cidade que eu iria, porque... Ah, segundo passo, né? É, o segundo passo seria escolher a cidade, porque... A agência, ela dá um direcionamento, né? Ela explica mais ou menos como é cada lugar, mas ela analisa um pouco o seu perfil. Pra ver o que é que você se encaixa melhor. Porque eles falaram assim, você quer ir pra Toronto ou você quer outra cidade, tipo Vancouver? Aí eu falei assim, bom, eu acho que eu tinha pesquisado um pouco sobre Vancouver, falei, acho que eu prefiro Vancouver porque Toronto é aquela coisa mais agitada, mais urbana, e eu preferiria conhecer um lugar mais... tranquilo, mas cheio de paisagens, mas... Bucólico. Até unir, né, uma viagem pra estudo com uma viagem de turismo também. Ah, exatamente. Bom, tudo bem que em Toronto também tem muita coisa legal pra se ver, mas eu acho que Vancouver é mais turística do que Toronto mesmo. Foi o que o próprio pessoal da agência comentou, ele, se você tem esse perfil mais que você prefere esse tipo de ambiente, como Vancouver, por exemplo, mais turístico, vai pra Vancouver. Agora, se você quer igual São Paulo, vai pra Toronto. O agito. É, né? Eu falei, não, chega de São Paulo. Bom, já que estamos falando sobre intercâmbio, tem um dado interessante aqui da Associação Brasileira de Operadores de Viagens Educacionais e Culturais, que informou que a quantidade de brasileiros que foi estudar no Canadá praticamente dobrou de 2004 até 2011, passando de 10.500 alunos para 20 mil. Bom, e eles falam aqui que um dos principais motivos, né, para esse fato do número de estudantes ter dobrado nos últimos anos é que o Canadá concentra instituições de ensino públicas e privadas altamente qualificadas para atender pessoas com perfis. Que coisa mais de release, né? Eu não vou ler isso, mas o importante é dizer que o número de estudantes brasileiros no Canadá dobrou nos últimos anos. Infelizmente, eu diria. Tô brincando. Vai ter que explicar. Não, é porque é o seguinte, falei, vou para um outro país. Ah, vai pra Tanzânia, então. É, vai ser difícil encontrar brasileiro lá. Vou para outro país para me comunicar em inglês e blá, blá, blá, só vou encontrar gringos e etc. Chego aqui e eu falei assim, em julho, poxa, o pessoal tá viajando, mas eu não imaginava que tava todo mundo aqui. Só tem brasileiro aqui. Encontrei uma amiga minha que trabalhou comigo há 10 anos atrás. Ela tá fazendo... além de encontrar brasileiro, você ainda encontrou conhecido. Exatamente. É um mundo muito pequeno. E, assim, tudo bem. Eu me comuniquei bastante com esse pessoal em inglês, obviamente, porque a escola... Você tentou se comunicar com os brasileiros em inglês, né? Conseguiu? Consegui, porque é uma política da escola. Você não pode falar outra língua. Agora ainda sim. Que muita dentro gente da escola, né? Agora só um detalhe. Você deu uma sorte boa, viu? Assim, não sei se foi sorte, não sei exatamente, mas... Porque o que é que acontece? Você não ficou a sua homestay, que a gente vai falar depois, né? Ah, sim. A sua homestay não ficou em downtown, não ficou no centro da cidade. Porque tem muitos intercambistas que ficam no centro da cidade. Principalmente o pessoal que passa mais de um mês. Uhum. Entendeu? Uhum. Às vezes eles passam o primeiro mês na homestay e aí se juntam com um grupinho normalmente do mesmo país e alugam apartamentos alugam lá no centro. Fica mais barato. E aí, assim, lá no centro é. Você desce do metrô, você escuta português. Você escuta o Brasil lá. É. Entendeu? Fui assim, na então London é, Drugs e era a brasileira que me atendeu lá no caixa. Caramba. É. Ah, é, tem brasileiro em todo lugar aqui. No Dollarama. Ah, mas você chega em downtown. É muito fácil, principalmente né, na encontrar. Granville, na avenida. Aham. É certeza, assim. É verdade. Bom, mas vamos voltar um pouquinho lá pra antes da sua viagem, né? Foi tudo feito pela agência. Eu queria saber do visto. Foi difícil pra conseguir o visto de estudante? Porque eu sei, conheço algumas pessoas que tiveram dificuldade, né? Em conseguir o visto pra estudante. Como é que foi no seu caso? Bom, a agência, ela fornece a carta de aceitação da escola, fornece as informações da homestay que você vai ficar, que é a data certinha que você tem que chegar, a data certinha que você tem que liberar a homestay. E como eu ia ficar um mês só, eu tinha que pegar o visto de uma entrada, que é o visto de 6 meses. Só que a imbecil aqui quis tentar tirar sozinho o visto. O cara da agência falou, agora você tem que ir no despachante pra você fazer a documentação, tirar o seu visto. Aí eu falei, que despachante o quê? Vai cobrar uma fortuna? Minha religião não permite. Eu não quero gastar mais dinheiro, que tá muito caro tudo isso, vou fazer sozinha. Aí fui lá no consulado canadense, entreguei a documentação, só que eu assinalei a opção errada, assinalei o visto de múltiplas entradas, que é o de 3 anos. Aí depois veio a cartinha. Como assim você quer pra ficar... Pra quê, né? Pra quê? Você vai estudar um mês, quer ficar 3 anos? Eu falei, não era isso, era de 6 meses. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou no despachante agora. Mas foi negado, então, essa primeira vez foi negado. Foi negado, então. Foi porque... Como assim? Eles não entenderam o que eu queria. E eu Ou seja, você quis economizar e acabou gastando porque você paga. Cada vez que você pede, você paga, né? A taxa, né? Foi um pouquinho, foi 60 mangos. Por isso que eu falei assim, mango é o real ou é o dólar? 60 pratas. Prata é real ou é dólar? 60 reais. Tá. Finalmente. 60 paus, cruzados. 60 paus. 60 cruzados. Bom. 60 Dilmas ou 60... Como é o nome do primeiro-ministro? Stephen Harper? Harper. 60 Harpers. Mas nisso já tava tudo pago. Você já tinha passagem comprada? Não, tudo. Não. Não? A passagem eu deixei pra comprar depois, porque eu falei assim, eu não vou comprar a passagem antes do visto sair. Vai que o visto realmente é negado. Mas nesse porque... ponto, que era que tava pago já? Você já tinha pago a escola... Então, a agência, como era? A escola foi paga em parcelas. Por exemplo, se você tem um visto negado por algum motivo muito forte, a escola devolve tudo pra você. Exceto as taxas de... A agência, né, devolve. Exceto as taxas que você tem que pagar, taxa de matrícula e outras coisinhas. Mas o curso em si, eles devolvem o valor total. Certo. Isso é bom saber. Se seu visto é negado. Aí falei assim, quer saber, agora eu vou no despachante. Aí foi rapidinho, né? Idiota devia ter feito isso antes. Foi super rápido, prático, o cara é papum, entreguei toda a documentação necessária. E foi tranquilo, assim. E você sabe, você tem o valor do curso? Ah, eu acho que foram 5 mil reais, mais ou menos. 5 mil reais? Em torno de 5 mil reais. Isso só o curso? Curso, acomodação e as alimentações que eles fornecem. 5 Tudo mil? Tudo incluído. É. Menos a passagem, lógico. Menos a passagem. Eu não tinha ideia. Se a gente pensar que tá... Se fosse pagar um hotel um mês inteiro, por exemplo, talvez... Então, homestay não é tão baratinho. Aparentemente parece que é baratinho, mas... Por isso que o pessoal fica 1-2 meses na homestay e depois já tenta alugar uma casa pra... Um apartamento, alguma coisa pra... Então você acha que o que encarece é o homestay, é isso? Não, eu acho que tá equilibrado. Porque... Mas tá especificado o que é custo com homestay? Não. Não tá. É o pacote. Olha aí. É o pacote. É porque isso é o que eles oferecem. Não, você eles poderia oferecem ter um escolha de... É isso que eu queria saber. Escolher, existe, né, essa escolha de você vir, por exemplo... Se você quiser só o curso, né? Se quiser só o curso, ficar na casa de um conhecido, de um amigo... Existe... Sim, eu poderia ter escolhido isso, mas... Eu quis viver a experiência, né? De passar pelo intercâmbio, completo, de ficar... Serviço completo. Ficar numa casa de uma pessoa que eu não conheço. Eu queria realmente viver isso. Só que... É, imersão mesmo. Só que se eu quisesse só vir alugar um hotel, ou sei lá... ficar num albergue ou ficar na casa de amigos. Não, porque se você conseguisse até alugar um apartamento, ou se, por exemplo, tivesse alguém... Porque o que acontece? Muita gente em downtown, se você buscar, de lá do Brasil mesmo, você consegue, assim, pessoas que estão buscando roommates, né? Estão buscando gente pra dividir o aluguel. O tempo todo, até. Entendeu? Então, mesmo de lá, você poderia ter chegado aqui nessa situação. Sim. E passado esse mês num apartamento, dividido com a pessoa... E você ia pagar o quê? R$1.500? Mas aí perde. Não, claro, claro. Eu só tô dizendo assim que... Tem, existe essa possibilidade. Dependendo de quanto for o peso do homestay nesse pacote, financeiramente, pra quem não quer realmente passar por essa experiência. Pra quem necessita economizar. Ou vai passar por um período por essa experiência, depois volta, fica mais... Depois continua ficando um pouquinho. Não, é assim. Tem, mas, por exemplo, eu não queria... Não gostaria de dividir... De negociar com uma pessoa que eu não conheço, totalmente desconhecida, e chegar aqui e sei lá como é que é o comportamento dessa pessoa. Eu fui... Claro, mas... Pela escola, eu achei mais seguro, porque eles conhecem as pessoas, a escola treina, teoricamente, eles têm sempre várias reuniões com a host family, e eles providenciam, eles estão sempre perguntando, eles mandam um questionário pra você. A sua homestay é confortável? A sua homestay, você tem seu próprio quarto? Ou seja, se acontecer algum problema, você também tem a possibilidade de mudar de casa. Com certeza. A escola vai providenciar isso, tem, né? Tem, por exemplo, um cara que eu conheci, que ele tem alergia a animais. E botaram ele numa casa com animais, porque a burra da mãe dele assinalou que ele não tinha problema de alergia nenhum. Nossa. Você, nem a mãe sabe que o filho tem alergia? A mãe assim, sabe bem. Não, é que... Uma coisa é, a pergunta era assim, alérgico a animais, tem problema, não era alergia, tem problema com animais? Tem. Não. Claro que tem. A mãe assinalou não, porque ele não tem. Ela acha que ele, por exemplo, ele gosta dos animaizinhos. Ela não soube interpretar o texto. Acho que ela não entendeu. Ela não entendeu. Tem problema com animais? Tem, claro que ele tem. Se ele não pode chegar perto, ele tem problema de animais. O pior não é nem isso. O pior é que ele tava na casa e ele via pelos de gato tudo quanto é canto, inclusive na comida. Ô, nojo. Olha que beleza. Aí ele entrou em contato com a escola, ele reportou isso pra escola e a escola trocou ele de casa e certamente a escola ia dar uma bronca na casa, na homestay. Sua porca, limpa a casa. É, porque o gato pulava em cima da mesa e tava fuçando a comida, porque eles deixam a comida, às vezes, só cobertinha, assim, pra quando você chega. E o gato tava lá comendo a comida do outro estudante. Ai, que nojento. Aí, amigo intercambista. Cuidado com a comida. Parabéns, se sua homestay tem gatinho. Nada contra os animais, mas pelo menos gato na comida assim, não dá. Eu acho dá. Que homestay não pode, na minha opinião. Se a pessoa quer ter um animalzinho de estimação, que fique fora de casa. Que ele fale inglês, pelo menos. Pelo menos. No mínimo, né? Se esperar. Ou que tenha uma casinha à parte para o estudante. Porque sempre tem aquela questão, aquela somesteira que o estudante dorme numa casinha à parte da casa, que não tem contato com todas as outras nojeiras da própria família, porque tem família nojenta. Mas, então, mas aí, nesse caso, perde um pouco da experiência de estar na casa, não? Pra ele dormir, pra ele fazer as coisas dele. Ué, porque mas tinha na hora pelo de, comer, de gato na roupa dele. O pelo do gato vai estar na comida também. Não, aí né, ele come e aí ele vai lá interagir. Porque sempre após não, o jantar tem a conversinha, pô. A mesa do jantar continua dentro da casa. O gato vai estar lambendo a comida lá do mesmo jeito. Só ele só não vai estar vendo o gato lambendo. Ele só vai estar no quarto dormindo, num quarto separado. Não faz diferença. Não, na minha não. cabeça não faz diferença tem nenhuma isso aí. Tem sempre aquela casinha separada com tipo a cabana, que tem uma cozinhazinha, tem um fogãozinho. A comida tinha que ser feita. Ou detalhe. Na realidade, eu acho que isso é muito sorte também, assim. Bom, então conta pra gente um pouco como foi a sua experiência com a família que te recebeu aqui. Eles eram canadenses? Não? Como é que foi? Bom, a princípio eu ia ficar numa outra casa, só que às vezes a família de última hora decide não receber estudante naquele período, ou porque vai sair de férias, por causa dos filhos e afins. Então, de última hora, me trocaram pra uma outra homestay. Eu falei, caçarola, agora danou-se. Mas assim, você tinha algum controle? Você podia... Você sabia alguma coisa sobre eles? Sim, pra onde você ia? Sim. Ou você escolheu? Você teve algum controle na decisão inicial também? Ó, você vai pra esse lugar... Não, na decisão, acho que não. Não, inicial, né? Na escolha inicial, vamos dizer. Não, nenhuma. Não. Mas eles te dizem o nome da pessoa, né? O nome... Sim, acontece o seguinte. Eles escolhem a família que tá disponível. Por exemplo, a escola... Manda os nomes das famílias, assim, liga pras famílias e fala assim, você vai poder receber estudante esse mês? Ou vê que a família já liberou, um estudante já foi embora, liga. Tem outro estudante pra chegar mês que vem, você pode? Aí a família, se tiver afim, sim. Se de repente a família quiser fazer outra coisa, não. Porque a família não é obrigada a receber estudante o ano inteiro. Mas é meio aleatório, né? Não tem nada a ver com... Nem com afinidade, nem com nada, não, é aleatório. Eles tentam ao máximo colocar você numa família. Por exemplo, se você tem um problema de alergia a certas comidas, eles não vão colocar você numa família indiana, por exemplo. Porque eles vão botar pimenta até no seu rego. Eles têm um questionário tanto pra você, né? Eles não fazem um questionário? Na verdade, a agência que responde pela gente. Tanto que a agência analisa mais ou menos nosso perfil e manda pra escola. Ah, a aluna é assim, assim, assado, tem tantos anos. Eles vão mais pela faixa etária do que qualquer outra coisa. Tem tantos anos, é tranquila. Então você respondeu um questionário. Sim. Não, eu respondi. A agência se responsabilizou de passar as informações, porque é um procedimento muito rápido. Desculpa, mas a agência trouxe essas informações de onde? Como eles sabiam que você não era baladeira? Eles se entrevistaram. Não. Ué, e como eles souberam? É um exemplo. Eles viram você, assim, olharam... Eles olharam pra você e disseram, essa mina não é baladeira, não. Eu falei isso como exemplo. Eles vão passar pra escola o seguinte. Ó, ela tem tantos anos, ela estuda isso, ela trabalha com isso. Porque são coisas que você, obviamente, quando você vai preencher uma ficha, você tem que responder. Você fala assim, eu tenho tantos anos, eu quero um lugar mais tranquilo, eu quero... E você fala isso pra quem? Quando a gente vai visitar a agência, ou por telefone mesmo, ou... pessoalmente, eles apresentam a estrutura do curso, a estrutura da agência, eles veem pra qual lugar você gostaria de ir, aquela coisa toda, aí eles vão meio que tentando saber que tipo de pessoa você é, se você fuma, se você não fuma, se você... Ah, isso é importante. Sim. Se você é vegetariano, se não é, se você tem algum problema de saúde muito sério ou não, isso tudo é num bate-papo, eles vão simplesmente... Então não avaliando. Tem nenhum questionário de papel, mas no caso eles pegam informações mas a seu respeito, né? Acho que aí depende da agência também. E aí repassam pra escola, né? É. Porque o que acontece? Eu conheço duas mulheres aqui que elas recebem estudantes também, né? E assim... Depende muito da escola também. Uma delas eu já vi ela respondendo um questionário de papel, então dizendo a idade que ela quer que as pessoas... Que as estudantes tenham, se ela aceita estudantes homens, mulheres, enfim, né, o gênero, quantos estudantes elas podem ter ao mesmo tempo, enfim, vários tipos de coisas, se é fumante, como você falou, todo esse tipo de coisa. Uhum. Então, assim, tanto tem o questionário para os estudantes, como tem para quem quer abrir a sua casa para ter o homestay, porque eles querem justamente... Eles não vão querer que, tipo, uma pessoa que tenha fobia a cachorro, né, vá pra uma casa que o cara tenha 50 pastor alemão, né? Pastores alemães, na realidade. Porque eles perguntam, assim, só mais o básico. Coisas de fuma, não fuma, come carne, gosta ou não de animais, tem alergia ou não, algum problema então, de ele saúde. Já não quer misturar, por exemplo, o vegetariano com a pessoa que come carne, né? Isso acontece. Não, eu sei, mas ele tenta não misturar, não fazer isso, ele né? tenta não misturar, mas como, por exemplo, essa época do ano que foi muito cheia. Se a família que estivesse disponível, eles mandavam isso. Vai, obviamente. Segura que é assim. Com certeza. Bom, você não come carne, né? Não come carne vermelha. A família era vegetariana também ou não? Não, mas, por exemplo, eu não como carne vermelha, mas eu adoro frango e peixe. E a família, que, por sinal, não é canadense, ela é de Gana, é uma família africana. É uma família de Gana, muita raça, muita Gana, muita vontade. É Corinthians, mano, é Corinthians. É, eles gostam de Corinthians, inclusive. Não, mentira. Eles citaram. Não, acaba o podcast lá, agora, vamos embora. Não, é porque eles receberam muitos estudantes brasileiros já. E olha, e tem isso também no questionário. O pessoal da homestay, eles dizem a nacionalidade, assim, olha, se ele tem alguma restrição à nacionalidade, se ele não tem, se ele tem alguma preferência, uh-huh. Eles têm isso. Eu acho que eles adoram brasileiros, acho que a cultura africana e brasileira está bem parecida, talvez seja então parecida. Eles gostam. E é engraçado, porque pelo sobrenome eu falei assim, caçamba, será que são chineses? Será que são coreanos? Qual que era o sobrenome, só eu pra constar? Ah, é. Então, pelo sobrenome eu falei, nossa, parece que são... De onde são essas pessoas? Aí quando eu cheguei, aí eu vi que eles eram africanos, tudo, mas eles falam inglês, eles moram aqui há uns 40 anos, mais ou menos, então nossa, eles falam super bem. Nossa, mais canadense do que africano já. É, com certeza. Sem dúvida. Ganês. Porque eles vieram... Tiveram... Gana fala-se francês, né? Ou não? Tô enganado. Vamos pesquisar aqui. Engana? Cara. Você se engana. Ganês. Macarena. Ai. Não, eles falam em outro idioma. Não se engana. Não, o quê? Tem... Ganense? Ganiano? Ganês, não? Ganês. Ganancioso. Ganancioso. Nossa. Ganan... Ei, Macarena. Não, então. E aí eu descobri... Não, eles devem ter o idioma deles. Tem. Mas eu acho que eles falam francês também. Ah, sim. Vamos eles saber. Acham, eles entendem acho francês. Acho que foram colonizados pela França. Eles entendem francês. Gana, eu não sei Serra se Leoa, é algum dos idiomas deles. Argélia, né? Saberemos. Então. Em breve. Apenas alguns segundos. Em breve. Eles falam muitas línguas. Inclusive o francês. Tá escrito assim, ah não, official language, English. Em Gana? Uh-huh. Olha só. Então eles devem falar algum dialeto, tem outras línguas também. Né? E não tem francês, né? Akan, Iwi, Dagomba, Dangme, devem ser os dialetos, mas a língua oficial é o inglês. E não tem francês? Não. Viu? Não tem viu? Francês. Eu tava certo, tá desde o começo. Tava certo, sempre. Você tá confundindo com o Congo. Ah, Congo eles eram do Reino Unido, ó. A independência de Gana foi em 6 de março de 1957. Você soube alguma coisa sobre o país? Chegou a conversar com o pessoal? Não, de vez em quando eu percebia que tinha alguma coisa diferente na comida, eu perguntava se essa era a comida típica deles, eles... Ah, não, isso aí é da Rússia. Não, essa aí é chinesa hoje. Não, essa aí é... Né, comida africana que é bom ou nada? Não, eu comi... Uma vez eu comi um tipo de arroz com umas misturinhas lá. E pelo tempero eu perguntei e ela falou... Ah, é... Finalmente, sim, dessa é vez. Ah, acertei, então tá bom. E eles eram legais? Sim, super atenciosos. Tanto que no primeiro dia eles me receberam de braços abertos, assim. Foi aquela coisa toda... E querendo saber da minha vida, conversando comigo. E... Mostrando toda a casa, mostrando o quarto. E falei, caramba, o quarto é super confortável. Aquela coisa bem organizada. A casa limpíssima. Tudo certinho, cheirosinho. No dia seguinte também me deram todo o suporte. Por exemplo, alguns dias que eu ia sair, fazer algum passeio. O meu host father me dava um lanchinho pra eu levar pra eu comer na hora do almoço, né? E foi bem bacana, assim. Bonitinho. Ele chegava com o pacotinho, olha, pra você comer na hora do almoço. Eu falei, ah, que nossa, bonitinho. Lanchinho. Que esse aí não tava dentro do pacote, não, o pacote é só café da manhã e o jantar, porque durante o dia, só na escola... Então isso era carinho mesmo, assim, não era... Não, não era obrigação, era tá. Carinho. É bom deixar claro, assim, né? É, porque... legal. É, senão a pessoa vai querer, vai esperar isso, né? Cadê meu exato, lanchinho? Exato. Não esperem isso de todos os hosts. Não, tem os que... Ah, eles me deram internet também, porque isso é pago. Se você quer internet na sua homestay, você tem que pagar em alguma taxa. E eles liberaram taxa. Pra você. E eles ficaram preocupados de eu levar meu computador pra escola todo dia. É, as duas senhoras que eu conheço, elas também, normalmente, elas cedem a internet. Elas falam assim, não, a gente... Você pode usar a nossa internet sem problema. É, convenhamos também, né? Muita mão de vaquice também, você querer cobrar a internet. Deixa o molecado usar, né? Não, se não exagerar, não é, deixa usar. Não é que aqui, se aqui fosse limitado, né? A questão de download, mas é praticamente ilimitado, praticamente. Né? Ainda tem um certo limite, mas é praticamente ilimitado. Não, é porque se for, por exemplo, um jovem muito jovem... Um jovem muito jovem. Se você libera a internet pra ele, ele não faz outra coisa na vida. Então, ele vai ficar enfiado na internet. É. Mas aí problema dele, que ele vai com o dinheiro do pai dele, porque, não? Assim, dinheiro do papi. Porque a família, quando ela se dispõe a receber um estudante, não é só pelo dinheiro que ela vai receber todo mês. É porque, em muitos casos, né, muitas famílias, as famílias realmente interessadas nesse tipo de intercâmbio, elas querem trocarem, elas querem intercambiar experiências. Então, mas aí é que tá, quando o estudante não pede... Não sei se são todas, né? Eu não diria que são todas. Não, a grande maioria, eles gostam de receber estudante, não só pelo dinheiro, eles gostam de receber porque eles gostam de conversar, eles gostam de conhecer. Acho que sim também. Eu acho que eles têm que estar predispostos. Até porque... Se não for isso, o cara aluga o basement pra qualquer um, entendeu? Assim, se for só pelo dinheiro... Não precisa nem ter muito contato com o inquilino, né? Eles querem ter esse contato, eles querem cuidar. Falando nesse lance de ceder à internet, eu acho que quando o estudante pede a eles, é mais pra falar com a família do Brasil, é mais, entendeu? Nesse sentido. Então eles cedem... Nesse sentido, eles não vão ceder pensando, o moleque vai ficar lá... Baixando filme, ficar assistindo filme. Entendeu? Você também é um moleque... Maldito, me paga uma fortuna ou gasta o dinheiro do pai pra ir pro outro país pra baixar filme. É um maldito. Ele merece, realmente. Ele merece ficar baixando filme. E ele deve baixar com legenda em português. Obviamente, né? Ele deve baixar dublado. Dublado. Se você, meu querido, que tá ouvindo Terra Estrangeira, faz isso, fez isso, pensou em fazer isso. Vai pro inferno, por favor. Vai fazer intercâmbio no capeta. Não é só questão de ser um adolescente tapado querendo baixar filme. Às vezes a pessoa é muito tímida. Então ela fica, ela se retrai. Outro ponto. Se ela tem internet ali, ela vai ficar no mundinho dela conversando com os amiguinhos no Facebook e mais retraída. Agora, se você não tem o que fazer no seu quarto... Pode acontecer. Você vai falar assim, o que eu vou fazer aqui? Vou lá pra sala falar com a família. Aí você vai devagarinho, aí você vai se comunicando, oi, tudo bem? Aí você vai interagindo. Agora, se você tem realmente o que fazer no seu quarto, você fica só na internet, aí você... Eu acho que acaba... Conta pra gente, então, como era o dia a dia lá na casa da sua família, da sua homestay. Bom, no começo foi mais, assim, eu fui mais presente com eles, porque eu não tava na correria da escola e nem na correria de... Ai, meu Deus, tenho só um mês, vamos conhecer tudo que foi possível em Vancouver. E... No começo você não percebe isso ainda, né? Você não se liga. Não, você é porque ainda, eu tive sábado, domingo, segundo. Tive 3 dias pra ficar mais com eles. E no primeiro dia de aula, quando você recebe muita informação, você não quer sair passeando por aí, você quer voltar pra casa pra respirar e conversar com eles, né? Explicar como foi seu dia, ver como é que são as coisas. E aí, a rotina da casa era mais ou menos assim. Acordava cedo... eu percebia que o host father, ele acordava bem mais cedo pra desativar o alarme da casa. Porque na hora que eu fosse sair pra escola e eu tivesse que abrir a casa, não ia acontecer. Estamos sendo roubados, Então, o alarme não ia sair gritando. E na hora que eu tava tomando café, de vez em quando ele aparecia pra dar um bom dia, alguma coisa Mas assim. Mas alguém fazia o teu café ou eles deixavam tudo à mão? Não, deixavam tudo disponível lá pra eu fazer. Cereal, pão, pra poder... E você mesma tostar. Que fazia. Ele disponibilizava as coisas pra eu falar, você pode comer isso, aí esse é o café da manhã, né? Mas assim, eu mesma que tinha que preparar, que eu quisesse comer no café da manhã, tava disponível, cereal, fruta, e assim, eu não ficava exagerando, né, pegando, eu posso comer, vou comer tudo, porque tinha dias que ela falava, hoje tem essa fruta na geladeira, você pode pegar. Uhum. Não era assim, todo dia ela falava da fruta. Alguns dias ela falava, tem fruta na geladeira, você pode pegar. Então eu sacava. Quer dizer que quando ela não fala é porque não é pra pegar. Então eu não pegava. Só. Talvez nem fosse. Não ela... mas eu não queria arriscar. Claro. Não, você fez corretamente, mas talvez nem fosse isso. Talvez ela te falasse justamente porque ela observava. Pô, essa menina não come nada, sei lá, né? Mas assim, ela deixava, por exemplo, banana em cima da piazinha lá. Uhum. E eu podia pegar. Mas por exemplo, uma dessas duas senhoras que eu comentei antes, ela... tinha uma estudante na casa dela que ela, a estudante não comia nada. E ela comentava comigo assim, sabe? Ela, essa menina não come. Eu falei, comprei tanta coisa. Já comprei comida do país dela. Já comprei de tudo. Ela não quer comer nada. Ela só quer comer arroz. Nossa. Aí, assim... A gente ouve muitas histórias. Não sei se ela não gostava da comida, né? Pode ser. Às vezes... Então, bom, você podia tomar café da manhã... E almoço era por sua conta, né? É, porque a gente passava a semana inteira, de segunda a sexta, por exemplo, na escola. Vocês sabiam que o almoço já foi o prato principal aqui? Ah, é? Eu não sabia, me contaram isso. Quando assim, isso? Decorra sobre o tema. Não, porque você sabe que hoje em dia a refeição principal é a janta, né? É, lá pelas 5, 6 horas. É, o almoço aqui é tipo um lanche rápido, um sanduíche, uma coisa. O café da manhã e o almoço são brunches. Era como no Brasil. Era como no Brasil. Interessante, né? Notar que as coisas mudam, assim, né? É. Mutado. E que, assim, dependendo do país na Europa, isso muda também. Em alguns países na Europa, o almoço ainda é a refeição principal. Em outros, a janta é a refeição principal. Mas se a gente for pensar, né, na época da minha avó, ela falou que o almoço era 9 da manhã, 10 da manhã, porque ela morava na roça, o dia era muito cedo. Isso é verdade, eles comiam no café da manhã umas coisas bem fortes, e no almoço era o que já era 4, cedo. 5 da manhã, né, o café então, da manhã, então, né? O café da manhã é 5 da manhã, né, quando o sol nascia. Às 5 da tarde jantava, 4, 5 da tarde, 7 da noite tava dormindo, né? É, porque não tinha mais luz. Mas outra coisa, você encontrava de manhã com eles trabalhavam, como é que era a rotina deles? Bom, a minha host mother, ela vende algumas coisas, bolsas. Nossa, parece... traficante, né? Ela vende algumas coisas. Ela... Bem, não, ela, assim, ela sabe como é. Ela tá vende. Bom, ela... vou reformular. Ela vende ali na maciota. Não, é o seguinte. Eles são bem velhinhos já, minha host family. Eles têm em torno de 58, 60 anos. Nossa. Isso é bem velhinho, Elaine. Pelo velhinho, amor de Deus. Para uma família. Porque assim, quando você espera... quando você... Ah, eu quero... Você não sabe o que é bem velhinho, não. Quantos anos tem os seus Porque pais? Porque uma dessas senhoras que eu te falei, que é host também, ela tem 92 anos. Nossa, que legal. Olha. Você não sabe o que é legal, velhinho, né? É que eu imagino que pessoas que já estão aposentadas não queiram ficar perdendo tempo com outras pessoas. Ah, muito pelo contrário. Principalmente aqui, que os filhos saem de casa mesmo. Eles querem mais ter contato. É. Sim, eles não querem ficar sozinhos, então eles gostam de receber visitas. Só que assim... Antes de vir pra cá, eu não imaginava isso. Eu imaginava, assim, família, aquele pessoal na faixa dos 40 anos, 45 anos, que tem filhos novos, filhos na minha idade, mais ou menos, coisas assim. Elaine, como é que alguém de 40 anos vai ter de filho na sua idade? Porque eu sou super nova. Sei, sei. Exatamente. Tudo bem que você queira mentir a idade, né? Mas... Não tô mentindo a idade, gente. Com 15 anos. Olha lá, o Júlio tá passando mal aqui. Desculpa, velho. Foi engraçado. O cara te teve com 12 anos. Como foi isso? Você acha que eu tenho quanto? Eu tenho você dia, falou dia 18. Já. Eu tenho 18. Você já me falou. Ai, Deus. Tá enganando. Não, assim, você espera ser uma família nessa faixa etária dos 40 aos 45 com adolescentes, adolescentes ou filhos pequenos. E você espera vivenciar uma família assim, comercial de margarina. Não. Mas não é bem assim. A minha host family, por exemplo, eles são aposentados, os filhos já casaram, já saíram, só tem um que tem 30 anos e tá lá com eles até hoje, mas opa, é por opção. Deve ser motivo de piada na sociedade. Ah, sim. Para os amiguinhos. Porque aqui, pessoal, isso é motivo de piada, na realidade. Viu? É verdade. Imagina, depois de 18 anos, você ainda morar com os pais. Você é expulso de casa praticamente não, mas 18 anos. É uma questão, assim, de até de trollar mesmo, assim. Se você tem um amigo da sua turma, sim, que não saiu de casa e já tem, sei lá, 18, 19 anos e tá em casa ainda. É o filhinho da mamãe. O pessoal começa a trollar, mas trollar forte mesmo, assim. Violentamente mesmo. Entendeu? Os próprios amigos dizem, meu irmão, tu ainda mora com a tua mãe, cara. Tá doido. E a pessoa fica constrangida, né? Fica mesmo, a pessoa sente e se sente mal. Então, aí, como eles são aposentados, pra ganhar uma... renda extra. Uma rendinha extra... A Rose Mother, ela costuma vender bolsas e roupas, ou em feiras, como por exemplo eventos. Cada final de semana ela tá num evento, assim, pra poder vender. Ela monta uma tendinha, Aí vende bolsas e roupas e o amigo dela vende joias. Então... E você percebe se funciona, dá certo mesmo? O pessoal compra e tal? Sim. Ah, e ela vende também cestas, que são cestas feitas na África. Que são umas típicas cestas com material africano. Que são muito bonitas, por sinal. E ela vende bastante, porque o pessoal adora esse tipo de artesanato. É porque essas é único, né? É exclusivo, né? É bem bacana. E é única, deve ser peça única, né? Sim. É, porque é feito à mão. Ou seja, você teve uma experiência muito boa, se apaixonou pelos ganeses. Tá, uma outra pergunta. A casa era muito longe da escola? Geralmente é perto? Como é que funciona? Bom, pela escola que eu tava, eles deixavam bem claro no dia da apresentação que muitos alunos chegavam até a secretaria para reclamar, porque as casas eram longe. Só que longe é porque era a pessoa que queria morar em downtown. É mais complicado você morar em downtown, porque geralmente é um pouco mais caro tudo. Não deve ter muita família host em downtown. Não tem. Mesmo porque lá são mais apartamentos, isso, né? Os apartamentos isso são menores. Até tem casas, mas são caríssimas. Acho que ninguém vai estar afim de ficar recebendo estudante. Não que não tenha. Não que não tenha, mas é muito raro. E geralmente as casas são bem um pouco afastadas de downtown. E a minha, por exemplo, era 40 minutos de distância, mas não era um problema, assim, porque a aula não começava super cedo. 9 da manhã, pra mim, é tarde. Eu acordava 4 da manhã, ai meu Deus, onde estou? Atrasada. E eu, ai, fiquei enrolando pra fazer alguma coisa até chegar a hora de ir pra escola. É que, na verdade, você teve um certo problema com o fuso horário também, né? Confuso horário na minha cabeça. Confuso horário, né? E como era pra você chegar lá? Você pegava um ônibus, já chegava na escola, como era? Pra chegar na escola, eu tinha que andar até o ponto de ônibus, pegar o ônibus até a estação mais próxima de metrô. E o metrô até pertinho da escola, era super pertinho da escola o metrô. Aí sai do metrô, andava o quê? 5 minutos? Ah, 2 minutinhos eu tava na escola, né? Já era super pertinho mesmo. Porque a maioria das escolas também dão, tá? E a escola é no centro da cidade, né? Exato. Bom, agora que você já contou pra gente a sua experiência na casa, fala um pouco sobre o curso, né? Como é que eram as aulas? O curso foi bem bacana, mas eu acho que poderia ter sido um pouco melhor. Eu só gostei mais do curso quando me trocaram de nível. Porque eu reclamei que eu tava, falei assim, meu, tá meio fácil isso aqui. Aí eles, a gente tem tentar trocar você, só que não tem vaga pra outra turma, então você vai ter que ficar nessa. Falei, caçarola, tá chato, tá. É, quanto tempo tá você maçante ficou nessa, então? Quando você percebeu que tava chato até... Primeira semana eu já percebi que tava chato, só que... Pô, mas aí já foi uma semana, né? É. Não, aí... Você parava pra pensar, só são 4, então, né? É verdade. Não, mas você pode trocar cada semana, se tiver um direcionamento do professor. O professor tava tentando mudar eu e mais algumas pessoas de sala, só que como essa época do ano, muitos alunos, muita gente, as salas estavam abarrotadas, estudantes saindo pelo ladrão, não tinha como trocar. Só que eles me trocaram sem eu saber. Assim, eu que não verifiquei a listagem, né? E aí quando uma amiga minha falou, por que você tá aqui nessa sala? Você tem que ir pra outra. Tá fora, jacaré. Aí eu falei, por quê? Ela assim, você não tinha pedido pra trocar? Eu falei, mas... Desculpa, só um parênteses. Faz esse porquê aí. Por quê em inglês? Porque você falou isso em inglês, não foi esse diálogo, não? Não lembro. Oh! Não, porque foi meio assim. Eu falei... Disfarçando, ou disfarça. Não, na verdade foi assim... Ela falou assim, você tá nessa sala, você tinha que ir pra outra. Nem foi, ela tava falando em português, a gente já sabe. Ela tá, só que ela tá dando como é que eu vou falar português com uma Tchecoslováquia? Não tem como. Uma Tchecoslováquia, ela falou com um país inteiro, você percebe, né? Com uma Tchecoslováquia. Uma Tcheca. Tcheca. Ela falou português com a Tcheca. Oi, Tcheca. Ai, Deus do céu. Aí depende, Tchecoslováquia, né? Mas é pior. Poderia ser uma tchecoslocabra, mas é uma tchecoslováquia. Nossa! Então, tá. Mas como é que era a dinâmica da aula? Conta um pouco. Os professores eram canadenses? Quantos alunos por sala? A média de 15 alunos por sala, menos. Em algumas salas, menos. É, a gente tinha 3 períodos de aula, A, B, que era de manhã, e C, que era depois do almoço. E os professores... Eram ou ingleses ou canadenses. Certo. E aí você que não queria aprender com sotaque britânico. Aprendeu, não, não, não. Os professores ingleses que moram aqui, que trabalham e estudam aqui, não têm o sotaque já britânico. Já perderam. Que isso? Sério? Eles não podem dar aula com sotaque carregado. Eles têm que aprender a falar, falar um pouco diferente, nossa, que é pra poder, nossa, ensinar da forma correta, porque se a pessoa vem pro Canadá... Porque eu conheço alguns britânicos e eles falam com o sotaque normal deles. Sim. Não, os britânicos normalmente sim. A bolt. É. Eles ainda falam a bolt, porque tem coisa que eles não conseguem. Pois não, é, a bolt então... é canadense. About. Então você não sentia a diferença. O professor falava, eu sou da Inglaterra, tal. Hã? Não parece. Uhum. Às vezes tá muito tempo aqui também. Não, 2 anos, 3 anos não é muito tempo. Nossa. Professores novinhos, acabou de chegar, já veio pra dar aula. Tá, que eles têm que aprender. Praticamente o House, né? Você sabe que o House, ele é inglês, o sotaque dele é totalmente diferente do sotaque do personagem, né? Como é o nome dele? O ator? Ah, não sabia. Falando normalmente, é totalmente diferente. Hugh, mas... o nome dele é... Hugh, né? Hugh Laurie? É, Hugh Laurie. Assim. Mas Laurie. As pessoas perdem, né? Tem um ator português que já faz novela no Brasil há alguns anos, esqueci o nome dele. E outro dia eu vi e ele não tem mais nenhum sotaque de Portugal. É, na primeira novela. Na primeira novela tava bem carregado, então, agora já é. Ele perdeu, ele tava fazendo papel de brasileiro, porque ele perdeu todo o sotaque. Mas assim, existem cursos pra isso? Tem o curso de perder sotaque? Será que um dia eu chego lá? Eu já pensei em fazer, assim, mas eu... tenho a impressão de que funciona melhor com quem é nativo, né? Tá entendendo? É, se você é nativo. Tipo, se o cara é indiano, aí fala inglês já nativamente. Entendi. Aí chega aqui pra diminuir o sotaque, acho que ele consegue. Você me desculpe, mas indiano perder o sotaque também é impossível. Tem pessoas que não tem como. O Saul, que fazia o Said no Lost, é indiano, né? Acho que ele é indiano. É verdade, ele quando ele fala. Não, no, não na série, porque na série ele faz um sotaque tosco, né? Uhum. Mas que ele nem é indiano na série. Ele é iraquiano, dele, iraquiano, né? Mas quando ele fala em entrevista, o sotaque dele é normal. Uhum. Olha. Não sei se é porque ele é indiano, mas mora muito tempo já nos Estados Unidos. Filho, talvez seja filho. É. Bom, mas voltando ao curso. É, a maioria da aula era mais conversação mesmo. Tinha vídeo, alguma coisa assim? Algumas aulas a gente ia até a sala de vídeo pra assistir algumas coisinhas e debater sobre o vídeo. Era sempre em dupla. A dupla vai assistir o vídeo tal e depois vai contar pra classe todo o que foi, os tópicos importantes, o que entendeu do vídeo, tudo. E nas últimas aulas que eu tive sobre entender, era mais áudio. Mas não era vídeo muito comprido também, né? Não, não, coisa de 3 minututinhos, porque senão... Imagina, você vai fazer uma aula e fica assistindo vídeo também. Não, a gente também. Assistia isso... aqueles TED Talks, sabe? Que são vários vídeos, palestras muito interessantes, por sinal. Algumas nem tanto, mas tudo bem. Faz parte. E a gente tinha que fazer um ranking, né? Ah, esse vídeo era bacana? Não. É, a gente tinha que, tipo, classificar se realmente vale a pena os outros colegas assistirem esse vídeo ou não. E nas últimas aulas a maioria era mais áudio mesmo. A gente tinha que escutar sem ver o vídeo mesmo, só no áudio. É porque não tem imagem pra auxiliar. E qual era o papel do professor, então, aí? Você ficava só ouvindo áudio e o professor fazia o quê? O professor explicava tudo, tanto que ele chega sempre em sala com um tema diferente, ele explica um pouco de gramática, ele testa um pouco a sua gramática, e a maioria dos exercícios era sempre em dupla, você tinha que debater com a pessoa, em inglês, obviamente, você tinha que debater com o colega, chegar num acordo, a gente concorda com essa resposta, sim, sim, tem sim. Tem que ser sim, em inglês, não. Até porque o curso é em inglês, na verdade. Sim, exatamente, não, mas é porque muita gente... na sala. E eles tentam fazer com que você seja o único daquela nacionalidade, não? É, como é que era a divisão de nacionalidade, assim? Eles tentam, brasileiro? Eles tentam misturar ao máximo, pra não ficar vários da mesma nacionalidade na mesma sala. Mas sempre tem. Tinha na minha sala, a primeira vez, tinha 4 brasileiros. Nossa. Aí na sala de 10, 12, tem 4, é um terço, né? É um terço, né? É muito brasileiro. E depois, nas últimas aulas que eu tive, que era da outra turma, tinha 4 suíços e 2 brasileiros, só eu e mais uma brasileira. E os 4 suíços falavam a mesma língua? Sim, eles eram da mesma região. Era... Bela divisão eles conseguiram fazer. Porque assim, a pessoa vai subindo de nível. Se ela cai no próximo nível e tá uma sala cheia de suíço, vai fazer o quê? Vai ter que falar. Só que a professora, na hora que mandava fazer exercício em grupo... Quantas salas tem dividia. Por nível? Acho que 3 ou 4, se não me engano. É, porque daí na hora... 3 ou 4, você acha que tinham 8 suíços? Tinha. na escola? Não, naquele tinha muito mesmo mais. Nível? Tinha muito não, mais. A questão é eu quatro conheci... brasileiros em cada sala também, vamos dizer. Não, o que ela falou aí, dos quatro sítios são da mesma região. Será que eles não podiam ter olhado assim, não? Você é da região que fala italiano, então vai pra outra ali, porque aquele suíço que tá ali é da região que fala alemão, sei lá. Entendeu? Não, não, na verdade, tinha... Porque assim, brasileira nos níveis elevados tinha pouco. O que tinha muito em nível elevado era muito suíço. Uhum. Brasileiro vem cá pra fazer festa mesmo, né? Sim, não, sim. Brasileiro vem pra cá e fala assim, onde é que tem feijoada? Olha, esse cara merece apanhar tanto, mas tem que pegar um cara desse, mas bater tanto, bater na bunda, com marmelo, sabe assim? Mas merece. Mas voltando. E as aulas e os exercícios sempre você tinha que fazer com uma pessoa que fosse de outra nacionalidade, obviamente. Pra você não ficar debatendo. É, não cair em tentação é bom, em debater a questão em português. E como é em dupla, aí tem pelo menos como separar, dividir, pelo menos, né? Isso. Obrigado. Era sempre bacana, porque sempre a professora perguntava coisas típicas de cada país pra poder debater e comparar. Ah, essa coisa da cultura é legal, né? A gente comparava. E é sempre interessante. Comida, né? Sim. O assunto chave sempre era comida, a gente falava de tudo, mas voltava pra comida. Tem alguma curiosidade que lhe marcou, assim, que alguém lhe contou, que você valeu. Marcou sobre algum país que você faz, caramba, na França, nunca imaginei. Tinha uma francesa na minha sala, a gente tava falando sobre comida, o que gosta, o que não gosta, e ela comentou que na França eles comem todas as partes de um animal. Cérebro. Comem cérebro Nossa. De boi, comem... Os olhos, a língua. A chique culinária francesa. A língua de boi, língua né? de boi é língua já, mas é nojento. Eu não, sei não. que tem, mas é bom. É nojento, é, mas tem no mas Brasil. Mas é boa. É boa, muito, muito vai não. Pra lá, mas... vai pra lá. Todas as partes. E assim, eu entendo que é aquela questão de não desperdiça. Vamos comer tudo pra poder não É uma iguaria, não jogar a carcaça. Né? Tá certo, eles fazem. E ela fala... É, língua, inclusive, é caro, não é? Eu acho que sim. E ela disse que comia cérebro e ela falava com gosto. Com prazer. É, com prazer, ela, né? Os olhos brilhavam. Meu Deus. Gosmento, nojento, asqueroso. Você nem sabe. Eu nunca comi, eu precisava não. provar pra saber. Mas eu não como nem, provar você, pra não, saber, você não como não. nem a carne de vaca. Ah, preciso pelo menos olhar, assim, ah, né? Você, se eu não como nem a carne normal da vaca, você acha que eu vou comer outras partes? Mas, por exemplo, você come frango e peixe, que são carnes brancas, né? Sim. A maioria deles, pelo menos. O cérebro pode ser mais clarinho. Ah, claro que não. Nossa. Então, não. Não é? É, faz todo sentido. Tô tentando fazer não chegar. Não. Não. Se, por exemplo, o cérebro estiver podre, ele vai ficar verde. Então, Nossa. Ou seja, ele é um vegetal. Se ela come apenas vegetais verdes, o cérebro tá Dimitri, podre. Eu fiquei com mais nojo agora, né? Eu acho que cérebro podre, verde, vegetal. Dimitri, tão próximo. Não, Dimitri. Na verdade faz sentido, porque assim, o queijo francês, ele é o podre, né? Opa! É. Né? É, cara. Aqueles queijos. Aqueles mas... queijos todos os caros são queijos podres, né? Sim. Não. Gorgonzola. Não é gorgonzola. É com fungo, né? Aquela é um coisa. Tipo de um fungo. Sim, não é podre? Que é espetacular, né? Sim, mas. Você não come é... arroz com fungo? Não. Não, mas o queijo você come, não reclama. Não, mas é a coisa mais. Você paga até mais caro pra comer o queijo. Não, mas apodrecido. É diferente. Não. Mas é diferente, não vai é querer lá, comparar lá, um arroz podre com um queijo que você ele não vai é passar preparado mal comendo aquele queijo. Ele não tá podre. Porque é um tipo uma de delícia, alimento. Né? Nossa, é um, é um bom, tipo de alimento que aceita esse tipo né? de podridão. Agora, o arroz não aceita. Tem que comparar isso. Mas é que tá. Tem alimentos o queijo, que ele vem da vaca. Sim. O cérebro da vaca. Podre, como o Dimitri falou, verdinho, pode ser que também aceite o verdinho do podre. Só se for no cérebro do Dimitri. Que já deve estar tá verde. Já deve estar tá verde podre. Olha só, é nitrolando. Olha aí. Voltando. Ah, mas e aí a idade dos alunos? Você tem uma ideia da média? Era mais adolescente mesmo? É engraçado tipo que... você, assim? Todo mundo era super jovem, assim como eu. Super sim. Super sim. Era bem misturado, tinha gente super novinha, 17 anos na mesma sala. E tinha uns bem velhinhos, tipo 45, assim. É, 38. É. E você consegue perceber que o pessoal da Europa Ocidental, é mais avançado no inglês ou não, nada a ver? Tinha gente nos níveis avançados de todo lugar do mundo ou como era? Tinha. Eu só percebi que japonês... Só não tinha brasileiro, né? Asiáticos têm muito mais dificuldade. Claro. Por causa do sotaque, alfabeto. Né? Eles têm muito mais dificuldade, então eles estavam sempre nos níveis mais inferiores. Uhum. Salvo alguns japoneses nerdíssimos que estavam bem acima, mas era bem bacana porque não tinha sotaque nenhum. Olha, e... japonês sem sotaque? É difícil, né? Porque a contadora lá, que trabalha comigo, ela tá, acho que, bom, faz mais de 10 anos aqui. E ela quase não tem sotaque, assim. É ótimo o inglês dela. E... Mas a maioria era europeu mesmo. Dos níveis mais avançados, né? Europeu da Europa Ocidental. É. E eles têm um sotaque forte, carregado também. Mas sabem muito, sabem bastante. Né? Uhum. E a gente comentava sobre viagens também nas aulas. Uhum. Que, obviamente, que o europeu conhece vários países, porque tá tudo coladinho ali, tudo pertinho. E a gente do Brasil não conhece pito. Não, na realidade, assim, eu já pensei, já porque refleti sobre isso. Porque a gente tenta viajar né? no Brasil e não consegue. Porque não, o Brasil mas é no Brasil a gente consegue viajar. A gente não consegue. Mas aí é que tá, quando se eu fizer um mapa de onde eu já fui... Só de carro e transferir pra Europa é como se você tivesse ido pra um lugar de país, entendeu? É verdade. Só que eu conheço várias cidades, vários estados do Nordeste brasileiro, várias praias, vários lugares legais, só que por um acaso do destino eles estão dentro do mesmo país. Exatamente. Mas se eu transferir esse mapa, né? Uh-huh. E jogar lá, eu conheço a Europa toda, entendeu? É. Mas é isso que é interessante da Europa, né? Isso é que é interessante da Europa. Muito interessante. E o que é interessante do Brasil também, né? De uma certa maneira. No Brasil, mas na Europa, essa questão de você poder ver costumes diferentes muito rapidamente. Muito diferentes. Porque muda tudo, né? Muda a língua, muda isso. Cultura. É. E o pessoal, os europeus, por exemplo, eles priorizam muito esse negócio de viajar como forma de investimento investimento próprio, né? É. Que é o melhor investimento que na verdade, até dentro de um país só na Europa, você pode encontrar várias línguas, sim, né? Você vai pra Espanha e tem lá o basco, tem o catalão, né? Sim, tem é altas... Você vai na Suíça, como já falou, tem alemão, tem italiano, francês, né? É. Então, assim, tem países que até dentro do próprio país você vai encontrar várias culturas, né? E é bacana, porque a gente, no Brasil, a gente fala assim, bom, eu vou juntar dinheiro pra fazer uma viagem dos meus sonhos um dia. Aí a gente cri, vai juntando. E nada, a gente não tem tempo de viajar porque a gente tem que trabalhar pra caramba. Sempre tem alguma coisa pra adiar, né? A gente vai protelando, e quando vê, a gente tá passando vamos passar a minha aposentadoria na Europa! Esse é o velhinho de 38 anos, né? Com a bengalinha. Mas o pior... Não, mas você tem toda a razão, é assim mesmo. É. Né? E eu acho que o europeu e o canadense também, você vê aqui... Eles viajam pra fora todo ano. Porque é muito mais barato também, né? Vamos deixar claro também. Eu vou ser advogado do diabo aqui. Vai lá. Eita. Eu conheço muitos canadenses que eles só vão pro Havaí ou pro México, certo? Ou pega um cruzeiro, vai ali no Alasca. Então, assim, não é tanto... Claro, tem o pessoal que pega e vai pra Europa, vai pra África, vai pra não sei aonde. Mas a maioria, eu acredito que vai ou pro Havaí... Mas sai do Canadá. Ou pra lá... Não adianta, né? Você também volta e ir sempre pro mesmo lugar também, não adianta, né? Se é a mesma coisa que vocês lá de São Paulo, toda férias você pega um avião e vai pra Recife. É a mesma coisa, é a mesma ideia. Eu falo isso pros meus amigos que estão no Brasil, né? Que eles falam, quando vem pra cá... Eu digo, olha, vamos fazer o seguinte, vamos tentar marcar umas férias no mesmo período... Aí a gente marca um lugar pra se encontrar. Mas a gente se encontra em Cuba, que é no meio do caminho, entendeu? Eu sempre penso nisso. Entendeu? Mas aí é difícil, porque o pessoal não quer. O pessoal quer que eu vá pra lá, entendeu? Eles querem você lá. Acomodado, entendeu? Diga, ó, vamos fazer o seguinte, a gente se encontra em Paris, tem um café na Champs-Élysées ali. Entendeu? Os caras não querem, pô, sacanagem. É, ó, campanha Terra Estrangeira. Se você tem um amigo que mora fora do Brasil, marque um encontro com ele no meio do caminho. Na Champs-Élysées. Sensacional isso, hein? Hashtag encontro estrangeiro, sei lá. Pô, mas voltando aos brasileiros na sua sala, você teve algum caso de brasileiro querendo falar português? Olha aí. Ah, na escola inteira, não só na minha sala. Mas assim, o pessoal chegava, tava bem explícito, bem no primeiro dia de aula. Quem fosse pego falando português ou outro idioma, levava que não chibatado. Fosse o inglês, ia tomar uma notinha, ia ser meio ticado lá, porque isso ia contar pontos pra pessoa não receber o certificado. Uhum. É uma ameaça válida, mas não era praticada. E é difícil de checar, né? É difícil. Até porque acaba a aula, neguinho sai da escola... Não, mas a escola já não tem mais controle, né? Mas aí a regra dentro da escola. Não, tá, mas... É o mínimo, né? Também. A escola não pode fazer muito mais do que isso, mas eu digo da pessoa, né? Dimitri, dê a dica pros ouvintes aí, por favor. Meus queridos, vocês gastam uma fortuna do seu papaizinho. Mais de 5 mil reais, mais, né? Mais de 5 mil reais. Você quer vir pra festa? Vem pra festa, beleza. Agora aprende também, usa, estuda. Molecada, meus queridos, cresçam, meu. Toma vergonha nessa cara. Pelo amor de Deus. Pronto, além. Muito bom, boa dica, hein? Eu queria ser mais incisivo, mas eu tô bonzinho hoje. Não, mas fala assim, pede pro pessoal vir pra cá, tentar evitar contatos com brasileiros, porque já tem brasileiros no Brasil, né? Tenta fazer contatos com o pessoal de outros países, tenta falar inglês, né? É, eu sei que as pergunta curiosidades pra você quer fazer festa? Vem pra fazer festa? Então faça festa com pessoas de outros países, isso, entendeu? Uma festa internacional. Internacional. Ou tem lição de casa? Tem. Ah, não, quero mais não. Vou sair desse curso agora. A coisa que eu mais detesto é a lição de casa. Mas não era assim uma... Ah, um dever tenso. De repente, pelo livro, dois ou três exercícios super facinhos que você podia fazer mesmo na aula antes de ir embora. Você... Ah, mandou eu ler uma frase em casa, eu já tô com raiva. O nome lição de casa já me dá dor na boca do estômago, já começa a me dar engulhos. A mim também. Mas é bom. Ah, eu preferia passar, sei lá, 10 horas na escola que o cara mandar uma tarefa de casa. Não, mas sabe o que é até bom? De repente você pode, se tiver uma dificuldade, perguntar pros seus pais, né, da nova casa... E você se sente um pouco criança de novo, né? É porque tarefa de casa é contra a minha religião. Mas é importante. Eles, tanto que eles dão tarefa de casa, como eles dão tarefa pós-curso. Deus, eles dão uma tarefa assim pra você. Ué, tarefa pós-curso eles vão controlar depois? Não, é uma dica. Aí é de você. Né? Olha, nem a lição de casa eles controlavam. É, se você fez, ótimo. Se você não fez... Opa! Se você não tá interessado em aprender, se você não tá interessado em fazer as coisas para o seu próprio bem, quem é que vai ficar ali? Quem é que vai ficar no seu pé igual como se fosse uma criança? Pronto, ninguém. Então o ideal é você se tocar e falar, nossa, eu tô mal nessa parte aqui, tô mal em gramática, eu vou dar um gás na gramática, por conta própria, vou estudar alguma coisinha. Bom, e as atividades extracurriculares, né? A escola oferecia. Viagens ou coisa depois da aula, porque eu sei que você foi viajar também, né? Como é que foi isso? Os passeios muito, muito elaborados eram pagos, mas as outras atividades, por exemplo, um passeio mais próximo, tipo visitar uma cidade, um bairrozinho próximo, ou visitar um parque, isso era guiado, mas não era assim, aquela coisa rígida. Gente, tem que tal hora fazer tal coisa, né? O guia direcionava você, falava assim, ó, estamos indo para tal lugar com ônibus tal. Se alguém se perder, o ônibus pra voltar é esse e tal. Eles não iam ficar caçando a pessoa pelo parque, né? Não era uma excursão, assim. Não, era só mais um auxílio, ó. Você pode alugar uma bicicleta nesse parque, dar uma volta. Ó, aqui você pode entrar nesse mercado e comprar um monte de coisas bacanas. Então, conta pra gente, por favor, alguns dos passeios que você fez aí por Vancouver. Fui primeiro para Whistler. Whistler que tem tradução? Como é a tradução? Bom, eu acredito que seja um assovio. Assobiador? Um assobiador. O assobiador. É porque acho que muitos animaizinhos lá aquele na região. Aquele que assovia, né? Bonito. Bonito. Olha aí. Aquele assoviante. Que assovia. Assoviante. Que é uma montanha, né? Então é uma montanha que assovia, né? É. Não escutei nada lá, assim, de... Mas tudo bem, já que eles falam que o bagulho lá assovia, então. A gente tá no verão. Como é que tá lá? Tem neve, não? Sim. Ainda tem neve lá? Tem. Tanto que eu não tava esperando neve. Que mas tá, assim, tem verdinho também ou só tem neve? Só neve e... É, tinha os verdinhos. Tinha os verdinhos? Tinha. Que verdinhos? Não que é plantas, maconha. Plantas. Eu achei que era maconha. Não eram marcianos, fala. Ah, tá. Não eram marcianos. Nem marcianos, nem maconhas. Eram plantas normais. Eram, é porque, sim, assim, vegetação. É porque a vegetação muda aqui. Ah, sim. Então... Você é nova na cidade e ainda não sabe, né? Primeira vez na minha vida em que eu vi pessoalmente... Toquei, pisei e comi neve. Nossa, ela comeu, meu Deus do céu. Ah, não resisti. Você sabe que alguém, pode ter pisado aquele pedaço que você comeu, né? Ah, não tem importância. Né? Então tá. Tava limpinho. O pior ainda, alguém pode ter urinado naquele não lugar. Não tava amarelinho, tava ótimo. Não tava amarelinho. Que foda. Ah, um cachorrinho passou lá, não, tava supimpa. Não tava amarelinho, é e ótimo. Tinha você sabe que nem toda urina é amarela. É, né? Da mais pura água. Sim. Puríssima. Eu tive que provar, gente. Tudo poxa, bem. Né? É cada um. Fazer o quê? E eu não poderia sou ter a única. Pego pelo menos da árvore, assim, sei lá. Não do chão, né? Mas não tinha na árvore ali. Mas eu fui do chão, bem no lugar onde, tipo, quase ninguém tinha ido. Fui sabe que nos cantinhos é onde as pessoas... Não, vamos lá. Não, não aconteceu nada. Ela tá viva, né? Tá tudo bem. Tá tudo mas bem. Não aconteceu nada. O que importa é a experiência. É. Foi muito bacana. Depois, o segundo passeio que eu fiz foi pra Vitória. Mas aí eu não fui com a escola, fui por conta, porque ficaria mais barato. E eu não tava vamos muito afim. Vamos explicar o que é Vitória pro pessoal. Vitória é a capital da British Columbia, que é a província, né? Onde se localiza Vancouver. Vitória se localiza na ilha de Vancouver. A cidade de Vancouver não se localiza na ilha de Vancouver. A cidade de Vancouver se localiza no continente. E a cidade de Vitória, que é a capital... Ficou complicado, né? Vocês rebobinam aí. É a capital da British Columbia. Volta, dá pra entender tudo. E é uma cidade muito bonita. Mas pequenininha, aconchegante. Pequenininha. Tem o parlamento da British Columbia. Tem. Bom pra tirar foto. É um lugar legal pra você passear, muitas namorar. Muitas flores. Tem o Butchart Gardens, que é um pouquinho distante do centro. Uhum. Mas vale a pena conferir quem gosta de flores e vários tipos de jardins. É lindo. E fui meter as caras, eu e mais duas amigas, a gente resolveu ir de metrô, ônibus, metrô, ônibus, ônibus, ônibus, metrô, não, calma, ônibus, não, ônibus. Não, calma, não confunde o pessoal, não confunde o pessoal. Vai ter muita confusão. Você pegou um ônibus pra ir pra a estação do metrô, não foi isso? Sim. Você pegou o metrô, foi pra estação, que é tipo uma estação principal que tem aqui no metrô, o Waterfront. Pega o metrô na Waterfront, vai até... Bridgeport. É. De lá você pega um outro ônibus, que é... Aí você chega na Bahia, né? É. Que aí você pega o barquinho. O né? barcão. O ferry, né? Que barquinho, filha? Não. É um barco. É um barcão. Você tem, põe carro lá, papagaio, cachorro. É, eu achei que era tipo um Seabus, que era... Não, que era não, pequenininho. Não, é um barco mesmo. Quando eu cheguei lá, eu falei, caraca! O que vale mais a pena na viagem é você passear naquele trem do que... Não precisava ter ido, né? Inclusive, você, não sei se você viu, mas tem relatos de pessoas que já viram baleias nesse trajeto. Olha. É, não vi. Não vi baleia. É bônus, né? Tinha vários anúncios de passeios para você ver as baleias, e né? eu falei, não, obrigada. Além de ser caro, eu falei, eu sinceramente não sei porquê, mas eu não gosto de baleias. Olha aí, tá vendo? Preconceito com os gordinhos. É verdade. Não. Bom, depois que eu fui pra Vitória, meu passeio seguinte, assim, que eu adorei muito, curti pra caramba, foi Rocky Mountains. 4 dias de viagem. Esse eu fui com a companhia turística que atende a escola. E foi incrível. Eu não tava esperando que fosse um passeio tão bacana. Rocky Mountains na NBC, é em British Columbia ainda. Um pedaço, um pedacinho pega, mas depois vai pra Alberta. Uhum. Que... E aí são quantas horas de viagem de Vancouver pra lá? 10 horas no mínimo. Até a nossa primeira parada foram umas 5 horas, que foi em Kamloops. É, Kamloops. A primeira parada de Vancouver até lá, acho que foi umas 5 horas. Mesmo com paradinhas pra banheiro, paradinhas pra tirar a fotinha aqui. E depois a gente foi seguindo viagem e parando. A gente não foi direto. Ah, é melhor, até porque vai conhecendo outros lugares também. A cada 2 horas a gente parava. E qual a cidade que você ficou lá? A última. Ficou num hotel em algum... Não, primeiro a gente parou pra dormir em Three Valley Gap, que é onde tem a cidade fantasma. Ah. E depois a gente foi em outros lugares, dormimos em Banff, foi onde a gente Banff pegou. Já é Alberta, né? Já. E depois a gente foi voltando, a gente dormiu, eu não lembro o nome do... Passou em Lake Louise. Passamos. Nossa, é linda, né? Aí na hora que a gente voltou, a última que a gente dormiu, eu não lembro exatamente o nome da cidade que era, porque era tipo como se fosse um estacionamento de camping. Tinha várias cabaninhas. E teve a noite do marshmallow, que a gente, pela primeira vez... Clássico! A gente alguém nunca levou comi. Violão, não? Não. E Control Jason então, por lá? Então não, não pode, não, então não pode. É porque assim, a gente chegou, ninguém sabia mais ou menos o que ia acontecer. Tem que ter o violão e tem que tocar a Legião. Se não tocar a Legião, não vale. Não tinha ninguém. Ou Raul, né? Não, Raul ou Raul, não. E Raul. Tá certo. Mas é muito bacana, a gente ficou conversando pra caramba e assando marshmallows na fogueira, e coisa que eu nunca tinha feito, nunca tinha imaginado. Ah, eu queria fazer isso. Mas não teve histórias de terror? Tem que ter histórias de terror também, faz parte. Ah, é mesmo, tem que esperar anoitecer, fazer a fogueira e alguém contar a história de terror. E você ouve do lado... Tchip, tchip, tchip, tchip. Assim, a viagem ela é bem bacana, bem divertida, mas é bem cansativa, porque Você fica viajando pra cima e pra baixo, para toda hora pra poder ir pra um lugar, para pra tirar foto em outro lugar, para pra andar por outros lugares. E à noite você quer participar da atividade assim, e eu que não sou muito ligada em durar noites e noites e noites acordada, eu simplesmente vou, faço a social, é, beleza, beleza, aí vou dormir. Não aguento ficar no bunk por muito tempo. Certo. Olha lá, e véia, tá vendo? Fala mal depois dos véios. Ah, qual o problema? Vamos contar. Uma estapafúrdia simplesmente esqueceu de trocar o horário do relógio, que foi informado. A guia informou. Gente, estamos chegando em Alberta. Uhum. Aqui é uma hora de diferença. Que animal. É uma hora menos, né? É, adiantem seus relógios, por Nossa. Favor. Cadê a menina? Não tava com você, fulana? Ah, ela foi ali, não sei. Esperamos um tempão. Aí depois de tanto esperar, a guia decidiu deixar a assistente lá no local, procurando pela infeliz. Quanto tempo, Nossa. Né? Esperou. Quanto tempo todo mundo perdeu por causa disso. Assim que a assistente encontrasse a pessoa, elas iam tomar um táxi até o nosso local de encontro. E ela devia pagar, né? Inclusive. Ela pagou. Ah, tá. Aí, preocupado, Justo. Falei, ou a pessoa se perdeu, ou a pessoa Morreu. Errou o caminho, ou ela caiu no precipício. Aconteceu alguma coisa. Foi comida por um... Por um urso, se elas têm urso lá. Deve ter. Coiote. Ou a pessoa simplesmente ou desmaiou num lugar que ninguém viu. Arrumou o canadense e fugiu com ele, foi casar. Aí depois... Todo mundo preocupado com a pessoa e a pessoa volta pro ônibus. Ai, gente, desculpa, eu não arrumei o relógio. Fó. Era brasileira isso daí, não? Sim. Lá vem o preconceito. Não. Ai, que vergonha. Que constrangimento. A pessoa não, sem comentar. Desligadíssima. Bom, eu sei que você já explicou que você só podia ficar um mês mesmo. Mas assim, pelo que você se propôs a fazer, né, e ficar um mês, você acha que mesmo sendo um mês vale a pena vir? Pra quem só tem um mês, você acha que vale, que o curso te acrescentou alguma coisa, que teu inglês melhorou? O que você acha? Bom, vale muito a pena, porque você, se você estuda no Brasil apenas, você acaba não praticando com frequência, porque você começa a falar inglês com o pessoal da sua classe, aí sai da aula, você tem que pegar um ônibus, tem que ir no mercado, você tem que falar em português de novo. Uhum. Aqui não, você sai da aula, você tem que pegar um ônibus, tem que comprar alguma coisa no mercado, você tem que falar inglês. Então você continua, é um procedimento. Você estava acostumado a ouvir e falar inglês, você sai da sala, você vai continuar ouvindo e falando inglês. E é bacana porque você conhece pessoas, você conhece lugares, e você vivencia uma experiência muito bacana que você pode repetir. Ano que vem, você, por exemplo, eu pretendo ir para outro lugar, outro país, tal, fazer algum outro tipo de intercâmbio. Uhum. Talvez eu queira ficar mais de um mês. Eu quis ficar apenas um mês, tanto por causa do trabalho, e também porque eu falei, mas e se eu não gostar, meu? E se eu me sentir mal de ter que dormir na casa de uma pessoa que eu não conheço? Uhum. E se eu me sentir mal de não me adaptar? O medo era não me adaptar também. E eu falei, esse investimento que eu tô fazendo por enquanto tá bom. Esse negócio de um mês depende muito do nível. Se você for, por exemplo, uma pessoa que nunca falou inglês na vida, você não pode vir pra ficar só um mês, porque você vai acabar não entrando no ritmo. Quando você começar a engatar, você tem que voltar. Você tem que ir embora. Então, pra quem não fala nada de inglês, não é aconselhável vir pra ficar um mês, óbvio. Não, venha pra ficar 6, pelo no mínimo. Uh-huh. Agora, eu não tô precisando do inglês pra minha carreira, mas eu quis fazer isso por mim. Eu quis vir pra poder vivenciar essa experiência, que era uma coisa que eu queria muito tempo atrás. E meus professores do passado, até eles falaram, gente, não adianta você estudar inglês e ficar no Brasil. Você tem que estudar inglês e ir pra outro país, pelo menos pra passar um tempo, pra conhecer outra cultura, pra conversar com outras pessoas. Pra mim, particularmente, valeu a pena um mês. Então você aconselha pra quem... pessoas que já falam inglês. Eu não pessoas que já falam inglês, que tem uma determinada insegurança em relação a se vai gostar ou não da experiência, né? E aí eu queria saber também, Nelene, então assim, dá um overview, então, no geral. O que, que você achou quando você chegou aqui? A sua impressão, assim, né? Essa sua expectativa. Tá expectativa versus barra realidade. É. Eu achei que eu ia ficar toda perdidaça aqui, que eu falei, ai meu Deus, vou ter que pegar o metrô e não sei pra onde eu vou, ai meu Deus, é complicado, será que é longe a casa da... Eu achei que eu ia me perder muito, que eu ia me atrapalhar. Você gostou do que ia me atrapalhar transporte bastante. Público gostei, aqui? Gostei. Gostou? É igual São Paulo? Que... Você manda uma mensagem. SMS, né? É. Mensagem de celular. Você manda um torpedo uhum. para o número da... Que, da empresa de ônibus, que é uma empresa de ônibus na cidade toda, né? E com o número do ponto de ônibus, porque cada ponto de ônibus tem um número. Você mandou uma mensagem aí e você vai saber exatamente as próximas cinco vezes que o ônibus vai passar ali. Ele diz o horário, né? E, ou seja, se ele vai falar que o ônibus vai passar às 5h18, não 5h20, não 5h30, o ônibus passa às 5h18, cravadinho. Isso é muito legal. Organizado. É. E o ônibus vai anunciando as próximas paradas, ele vai anunciando... Ela fala, né? É, a tiazinha... O ônibus é uma mulher e ela fala, né? A ônibus fala. É... E, inclusive, ela reclama quando as pessoas estão muito na frente. Ela fala, please move to the rear of the bus. Please move to the rear of the bus. Please move to the rear of the bus. Por favor, vá pro fundo do busão. Você gostou das portas que você controla, não? Sim, primeira vez eu fiquei olhando pra porta, olhando pro motorista. Você sabe, vai abrir a porta não, motorista? Não, eu falei assim... Mas não abriu. Aí o pessoal, põe a mão. O quê? Aí eu vi o desenho da mão. Falei, por que tem que pôr a mão? Então tá. E pus, a porta abriu. Eu gostei da questão do transporte. O cartãozinho que você compra pro mês inteiro. Ah, fala pro pessoal como é então. É, você compra um cartão que você pode usar o mês inteiro. E se você tá, se você vai utilizar ele apenas em uma das zonas que é a que você vai ficar... Como, por exemplo, Vancouver é uma zona... Vancouver é tá legal. Tá aí pra vocês, muito obrigado, o programa acaba aqui. Vancouver é uma zona. Aí você compra um cartão que você paga, por exemplo, $81 por um mês inteiro. E é muito mais em conta do que você ficar gastando $2,50 toda vez que você... A gente vai falar mais a fundo nisso num programa sobre transporte público, sobre transporte em geral. Mas eu gostei pra caramba disso, e porque você pode usar tanto ônibus quanto metrô à vontade. Quanto bus. Manhã, tarde, noite e... Madrugada também. Madrugada também. E assim, depois das 6h30, esse negócio de zona tá liberado. Você pode ir até pro inferno. Pra zona. Se tiver dentro de Vancouver, o inferno tá podendo. O que me chamou muita atenção foi a educação aqui. A galera é muito educada, muito solícita. Se você pergunta como é que eu faço pra chegar em tal lugar? A pessoa vai até tal lugar com você só pra ter certeza que você não vai se perder. São sempre preocupados em ajudar, em ser gentis, em falar com você, em perguntar coisas. Como é que tá o seu dia? Enfim, eu recomendo Vancouver para as pessoas que queiram fazer intercâmbio. Vale a pena conhecer a cidade, se maravilhar com belíssimas paisagens e muitos... lugares bacanas pra conhecer. Muito bem. Então a experiência valeu. Então. É, a experiência vale muito e conversar, porque aqui o pessoal adora conversar, isso é bacana. Muito bom. Show de bola. Muito. Fica com a gente aí pras umas sessões aí do programa, você fica com a gente, né? Uhum. Então a gente vai ser despedido daqui a pouco, então. Inglês escondido, o que seria, Júlio? Recapitule para os nossos queridos ouvintes. Inglês escondido é aquele inglês que você não vai aprender na escola, ou se você aprender na escola é coincidência, velho. Né? Assim, o normal é você não aprender na escola. A Glenn não aprendeu no curso dela. Não aprendeu. Certeza, quando ela ouvir aqui, quando o nosso robô falar... Falar a palavra, ela vai falar o que ela acha que é isso. O quê? Como assim? E robô. O nosso robô não tem nome ainda, né? Vocês vão ajudar a gente a escolher o nome do robô. Tadinha do robô. Por favor, vamos batizar o rapaz. É um robôzinho torador, né? O robô se chama Escondidinho. Escondidinho. Escondidinho. Tá, fica a sugestão. A sugestão é horrível, né? A sugestão é péssima. Mas pelo menos alguém deu, né? A gente é sincero. Alguém deu, a Elaine deu. Pessoal, se vocês não escolherem um nome legal, ó... Meu, vai ser Escondidinho. Façam isso. Escolha um nome aqui pro nosso querido. Eu prefiro ele ficar sem nome. Ele fica sem nome também, concordo. Faz que nem o grupo feira de ciências do colégio. Sem nome, faltou criatividade. Não, ele é o no name, no name. Ele é aquelas marcas marca de mercado. Genérica, né? Olha aí. Aí já foi bom, foi criativo. No name. Menos ruim, né? Então é isso. Se vocês não deram uma sugestão aí pra gente, ele vai ser escondidinho ou no name. Robozinho, como é que você tá hoje, Robozinho? E aí, Robozinho? Hi, guys. Sorry. I'm feeling sleepy today. Oh, robôzinho, não seja assim. Tem que recarregar as baterias do robô, recarrega, bicho. Dimitri, tu esqueceu. Vou ligar o plug no robô aí. É. Enfia a tomada no robô. Enfia, meu querido, dá o plug aí que a gente... Hey, no one plug anything in me. Compra umas baterias recarregáveis, aí bota a bateria na tomada, quando ele tiver sleep aí... Recharging. É isso aí, robô. Diga, meu querido, diga qual é a expressão que você vai dizer hoje. Today's expression is Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse é, Mickey Mouse é o camundongo lá da Disney, né? É um robô, é o quase um Wall-E, né, nosso querido robôzinho. No. No, you are wrong. Já sei, se for traduzir em português, aí você fala, me queimou, Zé. Tipo, quando o Zé queima você com cigarro, a bituca de cigarro, me queimou, Zé. Tinha que ser, Elaine, né? Bad joke, Elaine. Foi boa, Elaine. Não, foi boa. Me queimou, meu Zé. Cérebro tá saindo pelo nariz. Começou a sangrar o nariz. Que emoção. Mas assim, Elaine, o que, que você acha que significa isso? Ah, nunca... Pra mim, seria realmente o personagem. Então, vamos fazer o seguinte. Robô, por favor... Fala o contexto desse Mickey Mouse. Dá um exemplo de uma frase. This podcast is so Mickey Mouse. Olha só, hein? Quer dizer que é um adjetivo. É um adjetivo. Né? Porque o podcast é algo tão Mickey Mouse. Você não sabe se o robozinho está falando bem ou mal, né, do podcast. Sim. Eu acho que tem alguma coisa a ver com o engraçado. Alguma coisa a ver Você com acha o Mickey Mouse engraçado? É. Mickey Mouse é um baitola, isso sim. Então esse podcast é bem baitola. Eu vou começar a falar assim no programa também. Mickey, é a voz do Mickey. Aqui é o Júlio, esse daí é o Dimitri, viu? Só pra ficar claro. Ele é bonzinho, né? Ele é todo bonzinho. Mas assim, o jeito que se escreve é exatamente... Não, pelo que o robozinho falou, é Mickey Mouse mesmo. Como o da Disney. Então você... Teria que ser algum adjetivo que comparasse com o ratinho imbecil lá, o ratinho baitola. Bom, vamos lá, robozinho, fala o que é aí. O camundongo baitola. Mickey Mouse. Substandard. Poorly organized. Amateurish. Nossa, é isso, robozinho? Robozinho! Olha aí, chamou o podcast da gente de amador. Olha. Vixe, Maria. Eu vou desligar ele. Eu vou desligar. Robozinho, você não vai nem se despedir hoje. Vai pro inferno. Tá? Tô aproveita que sua bateria tá morrendo aí. Tá morrendo fica mesmo. Aí, desliga. Quer dizer que Mickey Mouse é uma gíria que se usa aqui pra falar que uma coisa... Bem feita ali nas coxas. Nas assim. Coxas. Mas nas coxas. É bem Mickey Mouse, assim. É bem fuleiro, sabe? Feito... Quer dizer que o ratinho baitola é fuleiro. Eu não entendi ainda. Porque é batido. Porque é uma coisa muito... Acho que é porque são dois círculos. Não, na realidade um... Três círculos. Eu não sei. A cara são três, mas aí o corpo é mais um. Eu acho que porque ele é muito batido já. Já ninguém mais aguenta o Mickey Mouse. Eu não sei o que é. A criança gosta do Mario. Gosta de coisa mais bacana. Mickey Pikachu. Mouse é muito... Não, ele está assim. Na verdade é uma coisa amadora. Sabe aquela coisa, o site feito pelo sobrinho, assim? É uma coisa... Não é que é só ruim. Não é ruim. É uma tem coisa, a característica... Feito de forma... Amadora mesmo. Amadora. É uma coisa mal feita. Sem profissionalismo, feita. Né? Isso é o Mickey Mouse. É sem profissionalismo. É uma coisa que a pessoa tenta fazer, mas ela não sabe e vai ficar uma... Mickey Mouse. Olha agora eu não vou dormir hoje porque eu... O chamou nosso o podcast. Nos ofendeu. Porra, você quer saber? Esse robozinho não. Se continuar com isso, não vai mais participar do programa. Vai ser demitido esse robô, vamos ter que contratar outro. Contratar outro. Eu tô criando a trilha também. Quem vai falar de um costume diferente aqui hoje é a nossa convidada, Elaine. O que você reparou que o canadense faz de estranho, assim, de diferente do que a gente está acostumado? Bom, não seria exatamente estranho, mas é uma coisa assim, o tempo inteiro, qualquer lugar, qualquer pessoa, em qualquer situação, o tempo todo eles agradecem, o tempo todo eles pedem desculpa, esbarrou em você ou passou pela sua frente, ai, desculpa, atravessou na sua frente na hora de entrar no ônibus, ai, desculpa, Ou, por exemplo, você estava tentando tirar foto de uma coisa, a pessoa apareceu na frente. Ai, desculpa. Para tudo eles pedem desculpa. É assim mesmo. Aqui o é tempo toda todo. Hora. Ou eles falam I'm sorry para tudo e thank you para tudo. É muito engraçado. Eu estranhei muito quando eu cheguei. Fiquei me achando a pessoa mais mal educada do mundo, assim, né? Mal educado. É. Porque acho que é até exagerado, né? Eu acho que isso tem um pouco de piloto automático, né? Essa... Sorry, I'm sorry. Como você é criado, tá certo. Mas é legal, é um piloto automático legal, né? Do bem. É um piloto automático do bem. Melhor você pedir, nesse caso é melhor o excesso do que a falta. Fugindo do óbvio. Bom, essa sessão, ela é a fugindo do óbvio, onde a gente conta, né, ou dá uma dica de algum lugar legal pra passear que não tá ali naquela lista de atrações turísticas, mas... típicas, né? E a Elaine tem uma dica boa pra dar pros nossos ouvintes. O que que você fez de diferente aqui, Elaine? Que não, ninguém te falou, olha, faz isso que é legal. Bom, do nada eu resolvi não pegar o metrô pra voltar pra casa, e sim um ônibus qualquer pra qualquer lugar. Se perder. É, um ônibus... Obviamente eu saberia que no ponto final eu poderia pegar ele de volta e voltar ao ponto onde eu tinha pego. Mas a ideia foi pegar um ônibus... Ah, já que eu tô aqui, vou pegar esse ônibus e vou ver onde ele vai dar. E é muito legal, porque você tá sempre acostumado a ir todo dia pro mesmo lugar, passar pelos mesmos caminhos, fazer a mesma rotina, o mesmo trajeto. Então é muito válido você pegar um ônibus diferente, ir pro lugar que você nunca viu. Pode ser até arriscado, mas é muito divertido, porque você conhece outras paisagens, outros lugares, e você acaba se familiarizando melhor, né? Por que que isso é fugindo do óbvio? É porque num ônibus você viu paisagens diferentes, é isso? Você... Não, porque eu fiz... Reconheceu lugares não, porque... ou não? Ela resolveu se perder de propósito. Porque ao invés de voltar pelo caminho de sempre, resolvi fazer um caminho totalmente diferente. Uhum. Pra lugar nenhum, que eu não sabia. Sem mesmo pesquisar. Sem pesquisar, sem saber onde eu ia dar. Uhum. E acabei me surpreendendo, porque eu vi coisas bonitas, vi coisas legais. Uhum. Tanto que eu fiz isso outras vezes. Ah, olha aí. Poeticamente descrevendo, se perder é se encontrar. Olha aí. Quando usman terra estrangeira. Elaine, foi muito bom conhecer um pouco da sua experiência aqui como intercambista. E a gente quer agradecer pela sua presença. E está convidada para voltar outras vezes, tanto como turista, viajante, mochileira, o que der na telha. Imigrante, né? Imigrante. Vocês estão realmente com a ideia fixa de que eu venha morar aqui, né? Pois é. Imagem cerebral tem que ser intensiva, né? Essa nossa... Nunca desistimos. Pense pelo lado bom. Aqui você pode pegar um ônibus e se perder. Exatamente. Uhum. É, gostei. Ah, muito obrigada. Eu que agradeço por vocês terem me convidado para participar. Agora eu tenho que convencer o maridinho pra vir pra cá. É, uma boa. É. Se ele estiver ouvindo, então... Vamos fazer um... Vai dar uma cantada agora. Vem, né? Thierry! Vem, Thierry! Vem, Thierry! Vem, Thierry! Isso mesmo, tá vendo? A campanha. Venha, Thierry. Venha para o Canadá. Vian, é como é que eu falo? Vian, Thierry. Vian ici avec moi. Ó, terminou sensual. Agora foi, hein? Agora foi. Mon amour. Então falou, hoje é só. Hein? Beijão. Acabou. Sou metade sem você. Mon amour, meu bem, ma femme. Mon amour, meu bem, ma femme. Mon amour, meu bem, ma femme. You have way too much mail. Bom, começa agora a nossa sessão de leitura de e-mails e comentários feitos no site. Milhões de comentários, hein? Poxa, nos surpreendeu mesmo, né? O nosso primeiro episódio e já tá... Tudo bem que tem as nossas respostas, né? Mas eu tô vendo aqui já 42 comentários, né? Então, pelo menos metade disso daí é comentário de ouvinte. E sem contar quem entrou em contato com a gente por e-mail ou outras formas, ou via Facebook, né? Então, assim, tivemos um retorno bem grande, foi bem bacana. É verdade, é verdade. Foi importante. Vamos começar que tem muita coisa pra gente ler. A gente não vai ler todos... Tá, pessoal, vocês não fiquem tristes se o seu comentário não for lido. A gente vai tentar ler o máximo possível e vai tentar ler os que refletem mais, o que tem alguma informação interessante, alguma coisa que complemente nossos programas, né? Uhum. E não fiquem de mimimi, não, porque a gente não vai ler ipsis literis. Então, assim, Vai ter comentário aí de 500 palavras, a gente vai dizer 3 palavras que vai resumir o comentário. É. Tá legal. É porque tem muito comentário, pessoal, então vocês têm que entender. Bom, vamos começar pelo primeiro comentário, que é mais óbvio e mais fácil, né? O primeiro comentário foi do Francisco Carneiro. Ele ouviu o primeiro episódio e disse que se lembrou da imigração dele à França, imigração entre aspas, né? Porque foi no ano de 1968, algo bem diferente da aventura de Dimitri, Fabiano e Júlio, porque ele saiu do Brasil no pior período da ditadura militar, né? Ele disse que ele conseguiu se adaptar rápido também, né, à vida na França, né, mas que, ao contrário da gente, ele precisou cortar todos os laços, né, familiares e pessoais com os amigos e família no Brasil por razões políticas. Aí é uma história bem diferente da nossa, né? Mas eu acho que isso daria um programa, né? Acho que uma conversa com o Francisco seria ótima, assim, saber como é que foi essa... aventura. Aventura meio forçada, né, no caso, mas... Vamos convidar o Francisco aí para um episódio futuro, se ele... desejar compartilhar aí essa história. Sim. Dele. Será muito interessante. É verdade. A gente tem aqui um outro comentário do Gustavo Lacombe, que teve uma experiência parecida com a nossa em Angola e que hoje pensa também em vir morar aqui no Canadá. Seria ótimo, né? E também a vida em Angola e aqui deve ser bem diferente, mas também gostaria de saber como é que é ser imigrante lá. Deve ser difícil, né? É, daria um programa bem bacana também. É. A gente fica se repetindo aqui. É, esse aí daria um bom programa. Você vê que a gente tá... Na verdade, a gente tá convidando todo mundo, né, aqui pro nosso programa participar. Mas assim, na verdade, quem tiver história interessante, a gente vai convidar mesmo pra participar, isso, sem dúvida. Próximo comentário do Álvaro. Ótima iniciativa, uma pergunta. Não consegui achar o feed RSS. Tem como disponibilizar? O feed tá no post... Tá no site também, então quem quiser, entra no site terraestrangeira.com.br, procura lá o feed para assinar e conseguir receber o podcast e o seu leitor preferido. Se tiverem algum problema com o feed, avisem e a gente resolve também. Tem um outro comentário aqui da Bárbara Fernandes, que disse que já era fã dos vídeos do Canadá Diário, que ela agora vai acompanhar o podcast também e tá elogiando. Obrigada, Bárbara, valeu. A Constance também tá dando parabéns, né? O Alejandro também dá parabéns, né? O Alejandro, que é argentino. Mora no Brasil. Opa, outra vítima aí. Vamos convidar também. É verdade. Ele comentou do costume de tirar o sapato e ele disse que já viu esse costume em São Paulo. Olha aí, talvez na Liberdade, né? Talvez. Isso eu nunca... Olha que eu morei mais de 30 anos em São Paulo, eu nunca tirei o sapato na casa de ninguém, assim, não me lembro, né? Você não deve ter andado muito ali com japoneses. É, talvez não. E também ele se ofereceu, né? Ele falou que fica à disposição caso queiram ouvir minha experiência ou migrar para o Brasil. Opa, legal. Diferente. É um plot twist esse aí. Na verdade, é um estrangeiro morando no Brasil, né? Eu acho que isso é legal também. Maria disse que já amava as histórias de Fabi e Dimitri, provavelmente no Canadá Diário. E agora um conterrâneo que sou eu, né? Ela deve ser de Recife, a Maria. E mandou beijo para todos. Ah, sim. Por isso que o Júlio tem esquecido de ler. Sabe que eu sou barrista, né, Dimitri? Tem alguns comentários anônimos que estão parabenizando. Sem problema também. Quem quiser comentar e não assinar também, pode comentar sem problema. Tem essa questão da confidencialidade, né? Então, de repente, quem está com processo de imigração ou não quer aparecer mesmo, pode comentar anonimamente, a gente não tem nada contra, não. Exato. E assim, quiser perguntar uma coisa assim muito cabeluda também, pode assinar anônimo que a gente lê e a gente comenta se a gente souber também. Bom, tem um comentário aqui do Diego Martinez, né? Ele fala que ele tem muita vontade de morar fora, né? Porque ele não gostaria de terminar no Brasil. Ele disse que passou de novo as férias na Europa com a família. E ele também lembra de uma experiência de 5 a 6 meses na Espanha, né? Então, ele sonha em morar fora do Brasil e parece que o destino agora é se mudar para o Canadá também. Então, ele falou que quer mais informações sobre os processos de entrada em cada localidade, né? Eu acho que isso é mesmo um assunto interessante, né? Passar... como é que funciona os processos de cada província, né? Ou como é que você poderia entrar em cada província? Porque tem o processo federal, que é o que nós fizemos, mas também existem processos diferentes por província, né? Então, de repente, é um assunto, sim, para ser explorado num episódio futuro. Bom, o próximo é de uma pessoa que se chama Dio. Eu não sei se é homem ou mulher. Essa pessoa fala que conheceu o Canadá Diário hoje, e que pretende vir para cá fazer faculdade em 2014. Que vai levar um tempo para ver todo o conteúdo e que está ouvindo o podcast e agradece por a gente disponibilizar informação. A pessoa terminou de ouvir e disse que curtiu pra caramba, que espera que tenha outros episódios, né? E vai, terão, esse aqui já é o segundo. Que andou lendo num site que lá dizia que as duas cidades com custo de vida mais elevado são Toronto e Vancouver. E pergunta se essa informação é verdadeira. Eu não posso falar por Toronto, mas Vancouver, na questão da moradia, realmente é um pouco mais caro, especialmente pra comprar. É, mas assim, acho que questão de feira, de gasolina, de transporte, não sei, acho que deve ser tudo no mesmo nível, né? Não sei. Ó, o Júlio fala feira, feira é mercado, tá? Pra quem não... Ah, tá, mercantil pro pessoal do Ceará, mercado pro pessoal do... Mercantil também, né? Lá no Ceará, lanchinho é merenda, né? Merendar... É, não sei, eu me lembro de sentir diferença, assim, nos mercados de Toronto pra cá, assim, de achar mercado em Vancouver mais caro. É. Bom, então tá aí, Toronto eu não sei. Pessoal que mora em Toronto aí, por favor, dá uma luz. Ah, o Dio é homem, viu? Porque ele fala, no meu caso, morarei sozinho, então o aluguel não será tão caro. Ah, sim. Dio, isso você... Vai dar no você mesmo, acha isso? Verdade. Não faz diferença nenhuma. Não, mas ele deve estar falando porque vai procurar um... De qualquer forma, não vai ser barato. Assim, não vamos transformar isso no podcast, é só a área de comentários, né? Depois a gente vai falar mais desse assunto no outro podcast. Só um alto comentário aqui, procurem no Terra Estrangeira um programa do Canadá Diário que mostra os preços em Toronto. Bom, ele ainda fala que viu que em Alberta é mais barato para morar porque não cobram uma taxa distrital. É, a taxa não é distrital, é provincial, é o imposto, certo? O que acontece em Alberta é que Alberta é uma província muito rica por causa do petróleo e eles não cobram o imposto provincial, que é, aqui era de 5%, se eu não me engano, né? Só que agora aqui também não tem mais o imposto provincial propriamente dito, porque é um imposto só, é o HST, que é federal e provincial. É um imposto só de 12%. Que deu não quase na meia. Pra gente não mudou muito, né? Aqui. Era 13%, agora é 12%, parece. Ele tá em dúvida entre Calgary e Vancouver, pelo que eu entendi. Ele pergunta se ele se formando em Vancouver, se ele pode trabalhar em qualquer parte do Canadá. Quero me formar em flauta. Bom, eu acho que flauta, pela questão de música, você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, eu acho, né? Algumas áreas vai ser mais difícil. Direito de Montreal é diferente do direito da de British Columbia. Então, se fosse direito, eu diria que não. Mas flauta, acho que você pode tocar flauta em qualquer lugar do mundo. É, eu acho que sendo a arte, assim, né, e música, não exige nem a língua, né, na verdade, se você tocar bem. É, a língua já é a música, olha. Bonito. Sandro e família, parabéns pelo primeiro programa e pelo projeto, que é bem interessante. Tenho certeza que o material humano aqui em Vancouver trará histórias muito interessantes para o programa, muito sucesso. Obrigado, Sandro. Sim, o Sandro a gente conhece, né? Pelo menos do blog. O Sandro mora aqui em Vancouver também. Eu acho que é mais tempo que a gente. Obrigada, Sandro, por ter acompanhado aí o nosso podcast e comentado. Que bom que você gostou. Tem um e-mail aqui do Rafa, ou da Rafa. Muito bom. O site é a iniciativa do podcast. Migrarei para o Canadá nos próximos meses. E as informações dadas são interessantíssimas. Vou divulgar para os meus amigos. Opa, divulga sim. Por favor, por favor. Aí tá certo, hein? Rafa foi a única pessoa que disse isso. Todos, viu? Vocês, meus queridos, se vocês gostam do nosso programa, divulguem, por favor. A gente precisa crescer esse número, que já foi bacana, hein? Já tá na casa dos 3 dígitos, foi bem legal. A gente precisa alavancar essa audiência. É isso aí. Próximo comentário é de um amigo pessoal meu, Carlos Wenderson, e ele fala... Se não me engano, tem Vancouver no tabuleiro de UOL. É, eu não falei Vancouver, Wenderson, eu falei Canadá, mas tá valendo. Segundo, o Júlio já tinha mania de não deixar ninguém entrar no quarto dele calçado, quando morávamos no meio do sertão paraibano. Você vê? Olha isso! E eu esqueci desse detalhe, eu fazia isso mesmo. A gente não sabia disso, isso, hein? Antes, muito antes de eu sequer imaginar em morar no Canadá. E nem sabia que no Canadá se fazia isso também. Não sabia, não sabia. Era apenas preguiça de varrer meu quarto. Você já era um canadense por ideal. Sim. E o Anderson continua, né? Que tá se programando pra passar uns dias aqui em novembro. E o podcast só deixou com mais vontade e mais ansioso. Mandamos muito bem. Obrigado e... aguardando o próximo. Tem também um comentário do Gabriel Pereira, parabéns pelo site. E ele diz que o ministro da imigração daqui tem feito tudo para fechar as portas do Canadá, o que vai dificultar a vida dos novos imigrantes, ou pelo menos daqueles que não estão preparados com os talentos que o mercado exige. Pois é. É um problema, sim. Infelizmente, a gente depende das políticas de imigração daqui, mas... Na verdade, eu quero discordar do Gabriel, desculpa, viu, Gabriel? Mas, assim, eu acho que o ministro, ele tá fazendo justamente o contrário. Eles estão sendo mais rigorosos na questão do inglês ou do francês pro pessoal chegar aqui mais preparado para ter condições de conseguir... Mas emprego, eu acho que entendeu? Ele não se refere só ao inglês, né, Júlio? Na verdade, essa a restrição de profissão eles também. Então, mas essa restrição de profissão é justamente por isso. A pessoa chegava aqui, antigamente, por exemplo, eu sou advogado. Aí eu cheguei aqui com o curso de direito, aqui não tem demanda para isso. Eles não precisam disso. Então, não existe mais essa possibilidade. Uhum. Então, assim, eu acho que eles estão indo pelo caminho certo. Eles estão abrindo para aquelas profissões que realmente precisa. O mercado aqui é, exatamente. Não tem demanda para isso, mas no caso você não poderia ter vindo. Tá, esse é o problema. Eu ficaria triste. Mas existem outras maneiras, viu, pessoal? Olha, você que é formado em direito, você que não tá na lista, existem outras maneiras de vir. Não existe mais aquela maneira do processo lá dos pontinhos, mas existem outras maneiras de vir legalmente. Estou falando de vir legalmente sempre. Mas tá? Eu acho que essa também foi uma solução para proteger o mercado de trabalho interno, né? Claro, especialmente depois da última crise, é claro que eles iam fazer isso. Bom, tem um comentário aqui da Fernanda, bastante legal, disse que gostou do podcast, que deu muita risada, né? Porque ela emigrou mais ou menos na mesma época que a gente e que ela lembrou desses detalhes que a gente falou, né? De comunidade do Orkut, lista do Yahoo e da famosa Joelma e da Maria aí. João. E a Fernanda morou 3 anos no Quebec e veio agora para Vancouver há 2 meses, né? Então, e ela se predispôs a participar também, né? A contar um pouquinho da experiência dela na época que ela passou lá em Quebec. Pô, super, muito super bom. Legal. Será muito bem-vinda. E ela fala do costume também de tirar os sapatos, né? Que a avó materna dela já tinha esse costume desde que ela era criança, né? Olha aí, quer dizer que, também, assim, tem uma galera que faz isso, hein? Você vê que existem pessoas asseadas no mundo. Mas não tem jeito, eu acho que se eu voltasse, eu ia continuar com isso. Vamos lá, comentário do Jonatas Dias. Olá, acompanho o seu blog sempre, parabéns pela iniciativa que vem sempre ampliando nossas ideias quanto à imigração para o Canadá. Pretendo futuramente realizar um intercâmbio no Canadá e estou pesquisando quanto a preços, qualidade de ensino e dicas para reduzir o custo do período do estudo. Gostaria que você enviasse dicas e recomendações de redução de gastos e empresas especializadas nesse serviço. Olha só, hein? Então você gostou desse programa, hein, Jonatas? Porque inclusive falamos assim o preço... Não exato, mas o preço ali, roughly, né? Mais ou menos o preço. A qualidade do ensino também foi mais ou menos citada. Né? Dicas para reduzir os custos, tiveram algumas também. E se quiser mandar mais perguntas aí desse episódio, pode mandar também, Jonatas. Pode mandar, a gente vai votar nesse tema. Responde no próximo. A gente vai votar no tema intercâmbio, né? Bom, tem um comentário da Gleice Ellen, que, poxa, foi ótimo. Eu achei um dos comentários que mexeu com o nosso ego, né? Muito interessante, parabéns. Acompanhei o Canadá Diário desde o início e quão grande foi a minha surpresa quando vocês anunciaram o Terra Estrangeira. Está lindo o projeto, os temas super em alta e toda a descontração dos apresentadores é um charme a mais. Ah, olha só! Grazie mille. Muito legal, Gleice. Obrigada, viu? Ela falou que aguarda o próximo programa ansiosamente. Espero que tenha gostado. Bem, a Rúbia, ela também dá parabéns. Obrigado, Rúbia. Ela fala que vem acompanhando o Canadá Diário há pouco tempo, mas já está amando. Vocês são danadinhos, vocês dois, hein? Ela disse que já acompanhou outros sites e blogs, mas nenhum chega aos pés do Canadá Diário. Não, ela não falou exatamente assim, mas eu tô aumentando, tá? Eu aumento, mas não invento. Nelson Rubens. Ela disse que mora com o marido na Nova Zelândia, em Auckland. E tá fazendo inglês e se preparando para o Skilled Worker aqui do Canadá, eu imagino, né? Ela espera que mesmo com a mudança nos critérios, ela consiga. Vai conseguir, viu? A gente torce, a gente aqui manda energias positivas para vocês conseguirem. A sugestão dela é pra gente falar da preparação do inglês, pra preparação do IELTS, né? E como foi essa questão de colocar em prática quando chegou isso aqui no Canadá. Dá um episódio, tá sim, ansiosa, né? Falar sobre o inglês, né? Sim, o IELTS, que é uma prova complicadinha, especialmente pela velocidade, né? Nossa. Quando você vê, seu tempo já acabou. E a pressão, né? E a pressão de saber que você tem que fazer X pontos, né? Isso acho que é o pior. Isso. Vamos falar assim. Legal, valeu pela sugestão, Rúbia. E também queremos, se quiser participar do programa, falar da Nova Zelândia. Ah, tá, é verdade. Sempre. Convite aqui convite desde já. Aberto. Bem, nosso último comentário de hoje foi a Aline perguntando: cadê o outro podcast? Você não tem ideia de como foi legal ouvir. O trânsito de véspera de feriado passou voando. Olha só! Olha aí, que beleza. Legal. É, Aline, o outro é esse. Ah, sim. Espero que tenha gostado também, né? É, pois é. E é importante a gente citar aqui quando a gente vai lançar o novo episódio, né? Isso. Domingo sim, domingo não, né? Só que domingo, né? Que domingo? Essa é a questão. O que é domingo pra vocês e o que é domingo pra gente? Sim, é verdade, Dimitri. Boa pergunta. Vai acabar saindo na segunda-feira do Brasil, né? É. Então, pode ser que saia no domingo, pode ser que saia na segunda pro pessoal do Brasil. Mas vai ser sagrado, tá? Ele vai ser domingo sim, domingo não. Segunda-feira, quando você acordar, primeira coisa que você faz, você já entra no Terra Estrangeira e já pode ouvir. Ou baixar, ou enfim. Que é pra começar, a semana bem, vai. Isso, exatamente. Legal. Perfeito. E é isso aí, pessoal. Então agora... Dessa vez o tchau é de verdade. O tchau do programa foi só um... De mentirinha. Mandem seus comentários, né? Continuem mandando seus comentários. Mandem seus comentários. Curtam o Facebook do Terra Estrangeira. Twitter do Terra Estrangeira também podem seguir. Tá tudo no post. Tá tudo no post porque é mais fácil. Se a gente falar aqui, você não vai pegar um papel e anotar. Você vai lá no site... Ou vem aqui no site, e aí tá aqui no post embaixo, tudinho direitinho. Feed, tá tudo direitinho, né, Dimitri? Tá tudo certinho, tudo ótimo. Organizado. Legal, beleza. É isso aí. É isso aí, vamos nessa. Tchau. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.